Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Estamos aqui com um rapaz. Ele é mais um dos que sofrem crise de abstinência do Eu Gosto de Characos. Me fale um pouco mais sobre como é essa vida sem o podcast. É o seguinte, te leva... Na hora que você, pô, dá a paulada, ele te leva mesmo. Te suga daqui, mano. Deixa você em outra brisa, em outra lei, mano. E as pessoas têm alucinações? O que elas passam a enxergar, a ver? Ah, ver gnomo, ver fadas. É mesmo? Ver bichos, dependendo do negativismo, ver demônios. É mesmo? Ver tudo isso? Ver tudo isso, ver vultos, ver satanismo. Satanismo? Ver tudo isso. Eu tô fora, tu sai do ar. E quando o episódio atrasa, eu ouvi dizer que as pessoas descontam em crianças? O cara sequestra a criança na noia de usar o barato e apunhala a criança na brisa, na noia. Pensando que vai salvar ele de alguma coisa, matando a criança. Mas peraí, meu Deus, como a pessoa se sente assim, sem o Eu Gosto de Chagos? Mais do que um lixo. A pessoa se afunda mesmo. Ela se afunda, ela vira um lixo, ela vira podre. O corpo dela começa a pegar bicho. Que horror. Tudo bem. Vamos liberar o episódio da semana agora, bem cedo. Muito desculpa. Começando a sua 54ª edição! Na mesa, é necessário esse negócio de bater na mesa. Cara, que violência. É anarquia essa porra aqui, eu achava que era um podcast de gente grande essa merda. Alborguete Feelings, Manolo. Porra, já é. Por que anarquia na gente grande? Porra, pela puta. Como diria o Alborguete, Boa noite. Desgraçado da minha cabeça. E é isso aí. Nessa semana estamos todos reunidos aqui pra falar sobre a dificuldade foda dos jogos. Frustration! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana pra falar isso aqui com a gente tem o Ilaps. Oi, Scott Pilgrim. Muito difícil, mentira. Não existe jogo difícil. Oi, eu sou Goku. Oi, eu sou Goku. Senhores, não existe jogo difícil. Existe apenas jogo que ainda não foi debulhado pelo Senhor da Eternidade, como, por exemplo, Contra 3 na velocidade 10 vezes. Exato. É bem verdade, é bem verdade. O mestre Splinter. Não existe jogo difícil, você que é noob. Todo mundo Senhor da Eternidade feelings hoje. Senhor da Eternidade. Então, eu acabei de perder um jogo de propósito num torneio de StarCraft pra estar aqui gravando com os senhores. Essa vez. Uhum. Você perdeu pra você descer uma qualificação e ganhar uma dificuldade maior pra se reposicionar no campeonato. Olha só a estratégia. Cara, eu fui eliminado mesmo do campeonato. Eu tô no Loser's Bracket. O Crusher! Tem jogo difícil sim, Alex Kidd. Nunca esquecerei. Ah, você é um brincalhão. O HGK Solid. Só tem uma coisa pra falar. O bolo é uma mentira. E descobrir isso é difícil? Dele. E o Mamute. Eu sou ariano e gosto de jogos fascistas. Puta que pariu. Caralho. Meu Deus. É porque vocês não conhecem esse menino branco e loiro que falou isso agora. E nessa semana nós vamos jogar até nos frustrar, porque é com dificuldade, é se fudendo, é chorando de dor que a gente se diverte. Gravando podcast ou jogando com muita dificuldade, tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Você falou assim, você não conhece esse menino branco e loiro, depois fala que é com a dor que a gente se diverte. Significa? Significa. Pá. Você vai ouvir agora, na leitura de e-mails, a música que ficou em terceiro lugar na votação geral do Disco Ninja Volume 5, Cachorro do Pagode. A seguir, no bloco de notícias, você vai ouvir a música que ficou em segundo lugar geral. E, no final do programa, vamos ouvir, na íntegra, a grande campeã do nosso Disco Ninja Volume 5. Então, vamos lá para a leitura de e-mails, na qual você vai ouvir a seguinte música. Olha só, eu tenho aqui um grupo de comentaristas hoje pra efetuar a leitura de e-mails do baixofrentesoco.com. Deixa eu só esperar o Mamute atender ou não atender. Hoje tá cheio. Hoje tá cheio. Mamute, que tito, queria... Bem, amigos da baixofrentesoco.com, estamos aqui hoje com um excelente time de comentaristas. Temos o El Mamute, temos o Solid, temos o Senhor da Eternidade e temos o Mestre Splinter para comentar os e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, referentes ao episódio 53, que eu não sei mais qual foi. É, Disco Ninja 5, Cachorro do Pagode. Excelente nome, quem teve essa ideia. O primeiro e-mail foi enviado pelo Felps Brasiliano e ele diz: Olá pessoal do Eu Gosto de Jogos, aqui quem fala é o Felps. Estou mandando este e-mail para aparecer mesmo. Isso porque, isso se vocês tiverem paciência ou manha de traduzir essa mensagem. Os últimos casts foram legais, mas não me empolgaram muito não. O melhor, claro, foi o de legislação. Eu sou um estudante de direito e então curti bastante. Além, claro, músicas do Phoenix Wright. Um dos meus jogos favoritos, o Disco Ninja, foi bom também. Não estou entendendo porra nenhuma porque tá em telégrafo. O Disco Ninja foi muito bom também, destaque para a música do Tekken, a única música boa daquele jogo. Para finalizar, se vocês por acaso não tiverem trabalho de descodificar meu e-mail, não tem problema. Eu também não tive trabalho de reverter o áudio naquele podcast com áudio invertido. Mil beijos. Ele mandou por telégrafo. Vocês têm alguma mensagem a dizer pra alguém que banca o babaca que manda imagem, mensagem em telégrafo? Tenho, cara. Tenho, vai tomar no seu cu. Tranquilo. Responde em código morse. Eu ia falar que a gente é tão sinistro que a gente nem descodificou, cara. A gente pegou o lápis que sabe ler código morse fluente. Não, essa mensagem foi em telégrafo. Mas Morse eu também... na verdade, Morse você não lê, né? Você ouve só, mas eu também consigo. É tranquilo, é bem tranquilo. Não, é assim, ó, é uma parada que eu aprendi no exército e serve pra muita porra nenhuma. O próximo e-mail é do Elias Matos. Não tem nick. Senhor da Eternidade, qual é o nick? Quem é Elias? Pô, Elias Maluco, né, cara? Elias Maluco. Já era isso. Já há um tempo. É verdade. E aí, galera do Eu acho que era ele. Chacos de diversão. O podcast tá muito curto, pô. Tá na hora de sair um com 3 horas... ou só com o Mestre Splinter. Opa! Vou fazer minha aventura solo. Tá bom. Fiquei 300 semanas sem mandar e-mail. Me desculpem, carinha de triste. Não fica assim não, cara. Tá tranquilo. Mas, deixo como homenagem ao Senhor da Eternidade. Um vídeo muito bom, de uma ótima música. Abraço, do Rio Grande do Sul. Ele mal sabe ele que a música que ele mandou é a música que inspirou o meu nickname, cara. É a banda Ritual Senhor das Trevas, né? Então não é coincidência, cara. Não é coincidência. Cara, mas esse cara é maneiro, cara. Eu gosto dele, mano. Cara, bacana, pô. Claro, o cara vai. Ele sabe reconhecer que realmente faz esse podcast ser o que ele era, cara. Exatamente. Ele menciona Mestre Splinter sobre a Eternidade. Exatamente. Isso é verdade. É a gente que move essa porra. E o último e-mail que o Ninja Inimigo selecionou aqui pra gente ler, porque eu não tô sabendo de porra nenhuma, é do Algoz 123. Pô, coitado do cara. Teve que fazer um e-mail underline 123. É foda isso. Muito foda esse Disco Ninja. Muito boas as músicas escolhidas. Ainda mais como remix, como a guerra tensa entre Lost Woods e Mortal Kombat. Mas falando sério, o melhor remix é a versão rock dos créditos de Portal. Ele mandou aqui um link, tá aí no post. Mas nada a comentar, continue com esse trabalho foda, com muitos jogos e diversão. E a pergunta que ele faz aqui: em que liga o Senhor da Eternidade, entre parênteses, acho que é ele, está depois da junção entre América do Norte e América Latina, no StarCraft? Por enquanto, liga Diamante. Diamante? Então o Diamante. Senhor continua numa uma boa liga, suponho eu. É, mais ou menos. Podia ser melhor. Em breve estarei na Mestre novamente. Vai retornar ao Mestre, né? Fica aí a promessa. Fica a promessa. O último e-mail aqui que o Ninja Inimigo esqueceu de adicionar é do Sacete Patinete. Ele diz: epa, epa, nem fale do Street Sharks, Ninja Inimigo. Tem um boneco deles até hoje, o Tubarão Prateado. Caralho, também me lembro do desenho das múmias. O nome era Múmias Vivas. Muito Múmias bom. Vivas, boa, Sacete Patinete. Muito boa, legal. Tá vendo? Criança lembra melhor. É, se não me engano, passava em 2000. Olha o link da abertura das Múmias Vivas. Se tiver como colocar o link aí no post, eu acho que vão colocar sim. Queimar as cartas não é nada. Eu não sei do que ele tá falando. Queimar as cartas não é nada. A avó do amigo meu levou ele no centro espírita, só porque ele ia usar a magia negra do Mago Negro. Putz, cara. Acho a maior sacanagem essa galera da Capcom ficar tentando aproveitar o máximo, o jogo ao máximo, lançando várias versões, sendo que podiam disponibilizar essas versões por DLC. Cara, não seja um otário. Só compre Street Fighter vs Tekken 6 meses depois, que é quando sairá o Ultimate Street Fighter vs Tekken Collector's Edition. Por último, dá uma olhada nesse link aqui, que ele manda um link aqui do SusuWorlds.com sobre o Resident Evil 6. E podcast muito bom. Espero que o próximo não seja um de reviews terceirizado. Não, enfim, não foi. Mas daqui a pouco vai ter um. Não se preocupe que estamos chegando lá. Cara, vocês viram que o Assassin's Batinete tá dando uma flertada com a Bebs, cara, no... Ele tá dando uma flertada com a... Ele é meio... Ah, ele é meio stalker. Ele é meio arroz, né, cara? Ele é meio arroz, né? É, coitado. Do the creep! É do the creep, yo! You do the creep! When you're out at a club and you see a fly girl, do the creep, and do the creep. Devia colocar essa música aí do Lonely Island pro rapaz. Coitado, tá flertando mesmo, é que eu tô olhando aqui, ó. Chupa essa, Ninja Inimigo. Até a maravilhosa, linda e belíssima Bebs percebeu seu ridículo engano, seu noob. Ai, cara, ele humilhou de inimigo, velho. É, aí ela falou, se me chamasse de simpático, eu já ficava feliz, mas maravilhosa, linda e belíssima. Porra, isso aqui é massagem no ego. Pô, tá dando condição, hein? Tá dando condição. Vendo aqui, nesse caso, se ela der condição, vai ser pedofilia, né, cara? Porque rola uma diferença de idade aí. Aqui, ó. Pô, realmente, Bebs, eu acho você muito bonita. Já até falei isso no e-mail. Eu suponho que você seja aquela garota de cabelo rosa que aparece nos seus posts da Girls of War. E curto bastante seu trabalho lá. Porque já tô cansado de acompanhar trabalhos de homens em relação a jogos. Acho que a opinião feminina vem pra salvar todos o tédio. Poxa, obrigada. Eu sou a garota de cabelo rosa, que na verdade é roxo mesmo, aí. Circunflexo duplo. Tá dando condição, hein, cara. Ai, opa. Circunflexo duplo. Aí, circunflexo duplo é condição. Aqui, ó. Pô, Bebs, eu acho que você fica bem sexy de cabelo rosa. Fica tipo a Mari Moon. Não, peraí, tu tá inventando isso agora, né? Não, cara, tá inventando não, cara. Tá lá. Aqui, ó. Ah, não é possível. Fica tipo Maribu, muito bonita mesmo. Curto garotas com esse estilo, de loiras e morenas, o Brasil já está cheio. Caralho. É praticamente um Don Juan, cara, esse maluco. Não, moleque, agora ele mandou muito mal, tá ligado? Porque a Bebs é loura de verdade, tá ligado? Aquele é peru. De loura, o Brasil já tá cheio. Nós precisamos de garota diferente. Pô, desculpa, porra. Ela é loura. Que nem várias outras. Ah, peraí, eu não acredito que ele tenha realmente achado que ela nasceu com o cabelo roxo, cara. Embora seja possível. Tipo, veio o quê? Veio do episódio 42 do Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Sim. Cara, filha da Buma. Tudo bem, é isso aí. Mamute, qual é o... Hã? Uma história de amor aí, hein? Uma história de amor, de aventura e de magia que só tem a ver quem já foi criança um dia, era uma vez. Lembrando, o Solid vai falar de novo qual é o e-mail que você manda pra se comunicar com a gente. Solid, por favor. Pra falar com o Baixo Frensor que você manda um e-mail para... Eu @baixofrentesoco.com ou através do site www.baixofrentesoco.com ou através do Twitter @baixofrentesoco. Acertei? Acertou. Voltamos na próxima semana com a leitura de e-mails magníficas do baixofrentesoco.com no podcast Eu Gosto de Jogos e Diversão com os mais belos boleros. Fiquem com Deus e até semana que vem. Notícias. Aí, vocês sabem pra onde eu fui essa semana que eu fiquei fora? Las Vegas, puta que pariu. Eu fui pra Las Vegas também, mas eu fui na San Diego Comic Con. E semana passada a gente falou. Eu acabei de saber que semana passada a gente falou do Ultimate Marvel vs Capcom 3 e do Street Fighter Cross Tekken. E como eu fui na Comic Con, eu joguei os dois jogos. E inclusive ganhei camisas dos dois jogos. Inclusive, a gente vai sortear uma camisa. Eu ainda vou decidir como, mas a gente vai sortear uma camisa exclusiva da Comic Con do Ultimate Marvel vs Capcom 3. É, depois eu vou pensar como posso é que a gente vai fazer isso. Peraí, posso participar? Pode, mas não significa que você vai ganhar, né? É, mas a camisa é XL, cara. Eu recomendo você não participar, que você é muito baixinho, a camisa vai ficar uma camisola em você. Se você tiver menos de 1,60m, não participe dessa promoção. Porque a camisa tá muito grande. É camisa americana, mas a camisa é muito legal. A gente vai decidir ainda como é que vai sortear. É, eu fui na Comic Con e eu joguei o Street Fighter Cross Tekken e o Ultimate Marvel vs Capcom 3, entre outras coisas. Joguei também o Dragon's Dogma da Capcom. É meio parecido com Dragon Age, não vale tanto a pena mencionar. Sobre o Ultimate Marvel vs Capcom 3, vão ter 12 novos personagens. O pessoal já vazou a lista aí, todo mundo já sabe qual é. Lá na Comic Con já estavam disponíveis o Gavião Arqueiro, o Motoqueiro Fantasma, o Strider e o Firebrand do Ghosts 'n Ghosts. Os quatro personagens são muito bons, eles parecem meio equilibrados lá. O equilíbrio no sentido do que o Marvel vs Capcom tá proporcionando, né? Que é um equilíbrio desequilibrado. Que é equilíbrio que a Fênix humilha todo mundo. É, e... Eu queria perguntar, porque tipo, eu lembro que saiu uma reportagem, eu li, que ninguém tava querendo, querendo o Street Fighter Arcade 4, fazer uma recapeada, agora com personagens novos, pra eles se enquadrarem no padrão dos antigos, também não ficarem tão ultrapassados. Pois é, porque o que aconteceu no Arcade Edition? O Yu e o Yang são meio desequilibrados em relação aos demais. Agora, no Ultimate Marvel vs Capcom 3, eu joguei com o Motoqueiro Fantasma, joguei com os quatro. O Motoqueiro Fantasma, ele é meio apelãozinho, mas é porque ninguém conseguiu quebrar ele ainda, porque ele ataca de longe, e ele tem um combo lá que é muito fácil de fazer, que come muito sangue, porque ele é apelão. Mas, uma hora vão aprender como quebrar ele, ele vai ser tranquilo. Algumas coisas mudaram, por exemplo, a Fênix. A Fênix agora, a energia dela, enquanto Fênix normal, é um pouco maior, porque a Dark Fênix foi nerfada. Nerfada pelo seguinte, quando você tinha Air Tag no Marvel vs Capcom 3, quando você fazia Side Air Tag, que é jogar o cara pro lado, você ganhava uma barra de super. Quando você faz isso agora no Ultimate, jogando o cara pra baixo ou pra cima, você rouba uma barra de super do seu adversário. Ou seja, se você entrar no Air Tag com o cara, pra você ativar Dark Fênix, você tem que ter 5 barras de super. Então você consegue quebrar isso com mais facilidade. Em relação também a Fênix, a magia, a Fireball dela no ar, quando ela mandava Fireball no ar, ela parava no ar igual um beija-flor. Ela não faz mais isso. Então o spamming de Fireball morreu. É, em relação a Fênix é isso. X-Factor agora pode ser ativado no ar também. No ar, no chão, enfim. Wolverine, por exemplo. Wolverine é um personagem que muita gente joga e ele é muito fácil de jogar, ele é muito óbvio. Ele ganhou um golpe agora que é apertar, presta atenção, sua eternidade, você vai ficar puto. Apertar o botão repetidamente, ele começa a dar garfadinha. Tipo o chutinho da Chun-Li, aquela coisa que sua eternidade adora, porque ele aperta o botão 5 vezes cada golpe. Então, quem joga com o Wolverine vai ter que prestar atenção pra não fazer isso, porque senão ele vai começar a dar suequinho no ar. E é uma merda o golpe. Não tinha coisa nova de modo de jogo, etc e tal? É, vai ter umas coisas assim. Eu conversei com o Matt Delger, que é um dos caras da Capcom, que tava lá no stand. Ele falou que vai ter algumas coisas novas ainda, mas que o que já vazou de coisa nova é mentira. Mas ele fez uma cara meio estranha, então pode ser que não seja. Eu também não tô sabendo o que vai ser o modo novo. Mas ele falou que vai ter modo de jogo novo, mas que eles só vão revelar mais pra frente. Agora mesmo eles estão só revelando os personagens novos. Eu conversei também lá, em relação a ainda ao Marvel vs Capcom, com o Justin Wong, que é o gordinho famoso. Ele jogou comigo, me obliterou. E com o Clockwork, que é o cara que joga pra caramba com a Fênix. Eu conversei com ele sobre o jogo. Eles falaram que o jogo tá melhor, tá mais equilibrado e vai ficar mais competitivo. Você falou pra ele que ele é um viado, merdão, cheap, que joga com a Fênix? Não, cara, ele joga com a Fênix porque ele quer, cara. Assim, é o personagem que tá lá no jogo. Tá, eu tô vendo se ele larga o controle quando a Fênix dele morre? Não, ele não larga, porque a Fênix dele raramente só morre quando ele perde o jogo, né? Ao contrário de um amigo nosso. É, ele parece que ele vai dropar a Fênix, porque agora tem o Strider e ele vai voltar pro Strider dele. Ah, sim, no Marvel vs Capcom 2 ele tinha o Strider boladão. Tinha o Strider boladão. É, o Strider tá muito bom no jogo agora. E eles falaram que o jogo tá bem competitivo e vai ficar mais competitivo e que essa versão nova aí vem pra somar. Mas como agora eles são beta testers da Capcom, a opinião deles pode ser enviesada. Então, mas eu gostei do jogo. Sobre o Street Fighter Cross Tekken, eu gostei muito também. A mecânica do jogo é bem rápida, bem dinâmica. É, quando você aperta o botão forte duas vezes, seu primeiro golpe encaixar, o segundo é o tag, então já chama o segundo personagem. Mas o Street Fighter Cross Tekken, ele parece meio quebrado num aspecto, assim, o especial, o super, ele não tem tanto valor quanto tem outros jogos, por exemplo, porque você vai muito pra porrada mesmo de ficar tagueando toda hora e matar o cara o mais rápido possível. Se você mata um personagem, você já ganha um round. Se você mata um personagem do seu adversário, já ganha um round. Uhum. Mas tem uma feature nova que eles revelaram agora na Comic Con, que é o tag simultâneo. Você faz um Hadouken pra trás com os dois botões médios, ficam os seus dois personagens na tela ao mesmo tempo e você pode controlar os dois. Então, se você consegue fazer isso e consegue colocar cada personagem seu de um lado da tela e cerca o seu adversário, já era. Vira a zona. Exceto quando ficam os quatro da tela ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu lá quando o Justin Wong e o Flo Joe foram fazer uma partida de exibição. Ficaram quatro personagens na tela ao mesmo tempo. Eles estavam cada um controlando seus dois. Foi uma zona. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu só sei que no final o Justin Wong ganhou. Mas me parece meio confuso. Mas quando eu joguei, eu usei essa feature e eu consegui controlar bem. Até porque eu já estava no final do round. Eu consegui cercar o cara e matei o cara. E ganhei uma camisa. Muito boa a camisa. Mas eu não vou sortear essa. Mas o jogo tá muito bom. O Dragon's Dogma, também da Capcom, tá só com, assim, duas missões lá que você pode escolher. Eu não gostei muito, achei meio parecido com o Dragon Age e outros jogos aí de action RPG que estão saindo agora. Mas tem essa ambientação medieval mais pro lado ocidental e menos pro oriental, que é o que tá na moda agora. Eu acho que o jogo pode vir a ser legal, mas acho que vai ser mais do mesmo. Então, é um gênero novo que tá retornando, mas não vi nada de espetacular no jogo pelo demo, tá? Sobre o stand da Capcom em geral, gostei muito. Eles levaram 12 máquinas de fliperama, de 6 de Street Fighter Tekken e 6 de Marvel vs. Capcom. Tinha 6 de Dragon's Dogma, uma do Street Fighter 3. Tinha o palco principal onde eles estavam dando prêmios, deram um pôster a rodo. Os caras mandaram muito bem. A Activision tinha um stand menorzinho, deu pra ver lá os jogos do Homem-Aranha. Não tinha nada de novo muito interessante, não gostei muito não. A Square tava lá com o Final Fantasy 13 2. Tinha lá 4 pessoas jogando, eu dei uma olhada, fiz um videozinho. Mas assim, deu uma olhada, xingou. Olhei assim, eu falei, pô, não joguei nem o 13, não vou jogar o 13 e 2, assim. Eu reconheço que o jogo tenha seu valor, é Final Fantasy, vai vender bem, mas olhando não me empolgou. Tinha outros jogos também que eles estavam anunciando, mas eu não vou lembrar o nome agora, porque eu não anotei. Eu fui de turista, não de jornalista, porque eu não sou jornalista. Pois então, deixa eu te perguntar, cara, por acaso deu alguma olhada em Azura's Wrath, alguma coisa assim? Dei uma olhada no Azura's Wrath, só trailer, a Capcom não levou, demo. Levaram pôster, eu ganhei um pôster. O Azura's Wrath, a atração que eles tinham lá, era uma cabine, que ele botava a pessoa pra entrar lá dentro e gritar. É quando você gritava, ele media a altura do seu grito em decibéis. Eu não entendi muito bem, porque eu não tô sabendo qual é do jogo, mas eu acho que é um jogo que tem uma proposta assim meio de ação e horror, provavelmente, pra terem feito isso. Basicamente pegar God of War e remeter a uma outra mitologia, entendeu? Então eu não entendi porque estavam colocando pessoas pra gritar lá dentro. Enfim. É porque o cara é tipo banido do céu e o cara falou, vou então sentar porrada em todo mundo até ninguém aceitar que eles são uns merdas e eu bato todo mundo. Pô, mas ele vai ganhar no grito? É que ele tá puto, cara. Quando você tá puto, ganha na entendi. É verdade. Por isso tá puto, você grita. Ele apanha, fica com um cotoco de corpo e poder de regeneração, bate em todo mundo, perde corpo novo, vai nessa porra. Mesmo. Quando você fica puto, você grita, e quando você vai na porta dos desesperados do Sérgio Malandro, você grita também. A Konami tava com o Silent Hill Downhill. Não é Downhill, não. Qual é o nome do jogo? Deve ser Downfall. Downfall. Esse Silent Hill. É um motocross do Silent Hill. É pra onde a franquia tá indo, né, cara? Pra onde a franquia tá indo, né? Só tinha uma tela rodando esse Silent Hill e uma tela rodando o Metal Gear Portable versão HD. Uhum. Nada demais. O stand da Sony também era meio fraquinho. Tinha lá 4 monitores do pessoal jogando Uncharted 3, modo online. 4 do pessoal jogando Infamous 2. Correção, é Downpour, cara. Downpour, tá. Então, desculpa eu não saber o nome. Downpour. É a chuvinha, é garoa. O stand da Sony era basicamente de importante era isso, né? Tinha Killzone, tinha Infamous 2 e o Uncharted 3, que é o único jogo novo mesmo, né? Então, também não empolgou. O stand da Nintendo, olha só, eu não fui. Eu esqueci de ir. Eu vi ele na minha frente, aí eu falei, não, mas antes eu vou ali na Activision olhar e depois volto na Nintendo. Mas aí no meio do caminho eu vi algum outro stand que me chamou a atenção, fui e esqueci de ir no da Nintendo. Mas como eu não sou jornalista, foda-se. Essa foi a minha experiência na Comic Con. Você não comeu puta em Las Vegas, não, cara? Não, olha só, eu tô falando da Comic Con. O que acontece em Las Vegas, Deus tá vendo. Deus tá vendo. Tem um outdoor lá que diz assim, o que acontece em Las Vegas, Deus está vendo. Não saia do caminho. Aí tem lá a igreja metódica do 4. É, eu ia perguntar se tu de repente se casou com alguém em Las Vegas. Cara, que eu saiba não. Não, mas olha só, você se casar em Las Vegas não é trivial quanto parece. Você tem que ter permissão municipal, tem que ter um monte de. Tem que ter, não é que nem filme, não, que ou no Friends, que as pessoas chegam lá, vamos casar, casei. Não, cara, tem um monte de. Você se planou agora, você falou forte, hein? Eu tentei me casar com a Giovanna. Ela é uma imigrante croata, mas não rolou. Não consegui a permissão do condado de Clark, que é o condado onde fica Las Vegas. Mas ó, a viagem foi muito boa, tá? O único ponto ruim da viagem é que eu fui na Disney e a Disney na Califórnia é uma merda, porque só tinha fila o dia inteiro e o brinquedo chegava na hora e quebrava. Mas o brinquedo do Star Wars, que é o Star Tours, que aparece parecido com o Simpsons Ride da Universal, é muito bom, hein? Tem 54 combinações diferentes. A fila era enorme, mas vale a pena, bem bacana. Quem puder ir, um dia vá. E vá no Simpsons da Universal também, que é sensacional, vale toda a espera. E vá em Las Vegas, porque as putas de lá, né? Ligue 1-702-6969-696 e fale com elas. Vaza daqui. Vaza. Fala. Então vamos lá. E agora todo mundo já deu sua tossidinha. Já limpou o pigarro? Já limpou o pigarro? Repete. Limpa o corte no chão. Termina o seu torneio de StarCraft aí. Vambora. Jogo, quando você bota o jogo no drive de CD, do DVD, do Blu-ray, do seu videogame, a primeira coisa que você faz... No cartucho. A primeira coisa que você faz é ir no menu Options e ir lá em dificuldade. Nessa dificuldade, eles escolhem se eles querem jogar no modo fácil ou no modo difícil. Pois é. O que leva uma pessoa a entrar nesse menu antes de começar o jogo, antes de ver a animação inicial pra setar a dificuldade? A pessoa que vai atrás do jogo, de botar o jogo mais fácil ou mais difícil, o que que ela tá querendo ali no momento? Alguém saberia me propor uma resposta pra isso? Sentar no pudim e ser casual. Pô... Eu sei que não tem nada a ver, com o que eu vou falar agora, mas é que nem você pega o DVD, a primeira coisa que você faz é ir na tela de configurações pra acertar a legenda e o som. Eu mudo a dificuldade geralmente pra fazer o jogo render mais. Até porque às vezes alguns jogos, assim, especialmente na geração atual, se você joga no normal, em pouquíssimo tempo você já zerou e parte da graça se acabou. Então às vezes botando mais difícil faz ele render um pouco mais. Isso é muito interessante você levar nesse aspecto, que muitas pessoas botam o jogo na dificuldade mais difícil pra tirar o suco do jogo, pra falar, eu quero aproveitar esse jogo e todos os desafios que ele pode me propor. Só que você leva em consideração que a gente tem menos tempo, cada vez mais, pra jogar nossos jogos de diversão. Então, uma pessoa hardcore, necessariamente um jogador hardcore, tendo todos aqueles conceitos que nós estudamos no podcast em que eu não estive presente sobre o hardcore, capítulo. O casual e o feio. Melhor. Você considera uma pessoa que joga no fácil automaticamente não hardcore? Não. Considero. No fácil sim, com certeza. E uma pessoa que joga o hard, ela é automaticamente hardcore? Não, aí não. Não, necessariamente. Então por que, Cruxa? Ah, cara, é que assim, às vezes o cara tá só buscando, ele só quer ver como é que é o jogo no hard, qual que é o desafio que ele vai dar pra ele, mas isso não quer dizer que a pessoa é um jogador hardcore. Às vezes eu mesmo costumo fazer isso, eu costumo jogar o jogo primeiro no normal e depois coloco no hard pra ver a diferença, pra ver se realmente tem uma diferença ou é, tá lá só de enfeite o hard mesmo. Às vezes, mas você joga assim 5 minutinhos de hard ou você zera o jogo inteiro no hard depois? Hoje, na minha vida atual, não. Eu nem jogo no hard. Eu jogo no normal, me divirto com o jogo pra caramba e tchau, próximo. Eu tenho uma parada, um amigo meu, uma vez, veio com uma conversa dessa e meio caiu a ficha, assim. Eu, hoje em dia, tipo, começo a jogar os jogos direto no hard por duas razões, assim. Tipo, ou numa dificuldade mais difícil que tiver habilitado. Primeiro, que em geral ele já meio que te quebra o galho de você ter que zerar o jogo na dificuldade mais baixa, assim, e habilitar as coisas extras e tal, que trazem proveito. Nos achievements, que, você diz, normalmente? É, se tiver achievement, mas sei lá, roupa extra, equipamento, tem uma coisa, assim, que esse jogo sempre tem de viadagem. E o que é mais importante, assim, que pra mim é, tipo, que você já pega o jogo programado na dificuldade que ele foi feito pra rodar, assim. O jogo não é feito pra rodar, pelo menos eu fico sempre com a expressão, ele não é feito pra rodar no normal. Mas o nome não é normal? É normal, mas o jogo, ele é feito pra processar a informação muito desafiadora. Tipo, acho que é como os caras fazem. Eles programam o jogo, aí eles dão uma amenizada e chamam de normal pra aquilo ali ser o nível normal pro jogador normal. Ah, não sei, cara. Eu concordo, sabe por quê? Muitas vezes no normal, certas mecânicas do jogo não fazem a menor diferença. Por exemplo, usar poção anti-veneno. Tem jogos que você pode zerar sem usar essas coisas, e quando você joga na dificuldade mais alta, isso tem um papel fundamental na estratégia. Se eu não me engano, do jogo, pensar com a lógica do jogo, assim, né? É, vai jogar um joguinho mais porrada, assim, então tem que desviar dos caras. Vai jogar um joguinho de RPG, que não, agora volta e meia os caras fazem jogo de RPG com dificuldade, que é a coisa mais imbecil de todos os tempos. Mas aí tu vai e seleciona a dificuldade mais maneira, isso faz com que você tenha que adotar estratégia diferente pra fazer as batalhas e tal. Eu acho mais interessante, né? E te poupa o tempo de você zerar o jogo no normal pra depois jogar no hard, e quando tu já zerou o jogo uma vez. Muitas vezes o jogo não tem, assim, um replay value tão alto, vale a pena jogar duas vezes, né? Às vezes você joga no hard, já fechou e fica só no brinco depois, né? Com os extras e tal. Então, vou complementar uma coisa aí que você falou da... Ah, a gente vai jogar no hard porque o jogo foi feito pra jogar no hard. Cara, muitos jogos, e isso, se for pensar, então, nos videogames antigos, isso era muito comum. A diferença do hard pro normal, às vezes era só um recurso que você tinha em menor escala, por exemplo, o número de vidas. Às vezes você chegava todo normal, vidas, hard, tem uma. E a jogabilidade é a mesma, a inteligência artificial dos inimigos é a mesma, os desafios que você enfrenta são os mesmos, você só tem menos vida. Eu não sei até onde isso realmente faz você aproveitar o jogo como ele foi feito. Eu acho que é relativo. É, mas isso nos jogos mais antigos, né, cara? Vamos lembrar que, por exemplo, no Castlevania original, a dificuldade hard é liberada por zerar. Tipo, a dificuldade hard, não? Até hoje, cara, muitos jogos têm a dificuldade, eu gosto de chamar de dificuldade dificuldade burra, né? Que a dificuldade aumenta, só aumenta o quê? Você fica, ou você tem menos vida, ou menos continue, sei lá, cara. É os inimigos mais continue. Mas enfim, geralmente é, os inimigos dão mais dano e você toma mais dano, sacou? Não é, raramente tem um preguiça, jogo, cara. Raramente tem um jogo bom em que a inteligência artificial dos inimigos é melhor. E, por exemplo, no StarCraft, mau exemplo, mas enfim, no StarCraft, os inimigos têm, o computador é mais inteligente e ele te ataca de forma mais inteligente. Mas também tem um fator de dificuldade escroto, que o inimigo ganha mais gold que você e pode fazer mais unidades. Isso não seria legal se você pudesse definir esse tipo de dificuldade? Por exemplo, o que você quer que seja mais difícil? Você quer que a estratégia do seu inimigo seja mais elaborada? Você quer que a inteligência artificial seja melhor? Ou você quer vantagens pro inimigo pra você dar overcome nisso? Jogo de luta, por exemplo. É muito comum você ter, em jogo de luta, a dificuldade do jogo. E você mede lá em estrelinhas, que você bota lá, blá, blá, blá, vou jogar em 10 estrelas Street Fighter 2, puta que pariu. Aí o jogo te proporciona outros modos, o modo survival, em que você tem que lutar contra quanto gente você conseguir com o mesmo life. Isso aí já é um outro tipo de dificuldade, entendeu? É legal quando combina essas coisas. O problema é que se você pode montar a dificuldade personalizada, ela perde capacidade de comparação. Por exemplo, eu venci em 4 estrelas. Ah, mas eram 4 estrelas de 3 de velocidade, 2 de ataque, 1 de gold. E aí fica meio sem parâmetro, né? E até porque quem joga o jogo em dificuldade mais alta, um dos aspectos é você também ter um pouquinho de bragging rights, né? Como chamam, que é você poder comparar. Aliás, zerei no Insane. Caraca, você zerou no Insane. Sua piroca é enorme. Porra, seu Ipinis é gigante. Aí é foda, né? Então tem que ter uma certa comparação, porque o desafio, ele também ele pode não ser competitivo direto, assim, você tá jogando contra uma outra pessoa, mas ele é comparativo. Então, uma dificuldade personalizada, ela tem esses problemas. É interessante, mas eles estavam falando de modos de dificuldades mais elaborados. Acho que isso, na verdade, surgiu de um tempo pra cá, né? Um dos primeiros jogos que fez isso muito bem, na minha opinião, foi o GoldenEye, né? Que ele pegava, aumentava o dano do adversário, né? Ele diminuía um pouco o dano que você causava, mas ele botava vários outros objetivos paralelos que faziam o jogo ficar muito mais interessante e até muito mais fiel à ideia, né? Você tem lá que botar o grampo telefônico, não ser detectado, né? Essas dificuldades que faziam a experiência ser muito mais interessante. Era legal que você ganhava coisas pra fazer a mais na missão. Por exemplo, se você fosse jogar no agente, você tinha que cruzar a fase, chegar no final e apertar um botão. Aí você ativou o barco. Se você jogasse no 00 Agent, você ia ter que ir por dentro do barco, botar vários comunicadores pra captar o sinal, se infiltrar, falar com o fulano que tava escondido, soltar ele, manter 7 cientistas vivos e chegar no final e apertar o botão. Isso dava um diferencial. Um outro jogo que fez isso muito bem, eu não joguei, eu tô falando aqui do que me falaram, então eu posso estar falando uma grande besteira, mas foi o Medal of Honor, que à medida que você aumentando as dificuldades dele, é claro que aumentava o dano do adversário, o seu dano, mas, por exemplo, coisas do tipo, os inimigos, o Medal of Honor, o primeiro se passava na Segunda Guerra Mundial, um cara que infiltrava no campo de concentração, na dificuldade normal, os soldados alemães falavam inglês, na dificuldade mais alta, eles falavam alemão, então você não entendia o que estavam falando, entendeu? Foda. E várias coisinhas desse tipo faziam o sistema de dificuldade desse jogo ser muito inteligente e contrastando aí com o que esses outros programadores faziam de desleixo, né? De preguiça, de só aumentar ali no códigozinho, vai multiplicar por 2 o dano e dividir por metade da sua vida, né? Mas e quando a pessoa, ela quer jogar no mais difícil? Então ela pensa assim, eu vou jogar esse jogo no mais difícil pra poder tirar todo o suco do jogo. Aí você abre no menu de opções, tem lá o muito fácil, o fácil, o normal, o difícil, o muito difícil e o insano. Por que que você ramifica tantas opções assim, se a pessoa, no final das contas, vai escolher ou o normal, ou o easy, ou o insano? Antigamente não existia DLC como tem hoje. E quando você fazia um jogo novo, quando você fazia um lançamento novo do seu jogo, mesmo que um update, você não fazia... Você lançava um outro jogo, lançava um Ultimate Mortal Kombat 3 ou um Super Street Fighter 2. Você não tinha essa opção de DLC. Então, essa questão da dificuldade, das múltiplas dificuldades, era mais um fator que você agregava ao seu jogo pra fazer ele resistir mais ao tempo. Nessa década de 90... As pessoas iam conquistando as dificuldades. As pessoas não iam conseguir de primeira chegar no infinitamente difícil. Então ela... Não necessariamente. Subia um degrau e pra poder aproveitar mais e mais e mais o jogo. Sim, como diz Lewis Carroll, né? Uma jornada de 1 milhão de milhas começa com o primeiro passo. Olha. sei porque eu falei isso, mas tudo bem. Mas é. O, isso é uma forma de você botar uma granularidade também maior no jogo, né? Por exemplo, jogos de luta, sobretudo os da Capcom e da SNK, costumam ter 8 níveis. E sendo 4 o padrão. Em arcade às vezes é 3 também. E sendo 4 o padrão. Do 4 pro 8, assim, pra gente aqui que é acostumado com jogo de luta, talvez seja uma coisa imediata. Quando eu compro um jogo de luta novo, a primeira coisa que eu faço é ir botando mais difícil. Porque você é acostumado já com algumas coisas. É, mas também tem aquele lance, né? Porque jogar na internet é muito mais difícil que o mais difícil. Então, é. Você... é, depende, né? Depende, é, às vezes não. Se for rolar um Cyber Akuma, fodeu, né? Acho que nem o coreano fodido do jogo da máquina faz, entendeu? É, o Marvel vs. Capcom 3, por exemplo, o nível de dificuldade maior dele, o Very Hard dele, tem uma IA muito bem programada até. E acho que dos jogos de luta mais recentes, ele veio com uma dificuldade muito boa. Agora, isso também varia de acordo com o gênero de jogo, né? Os jogos de futebol, por exemplo, jogos esportivos em geral, essa questão da dificuldade apela mais pra tática que a inteligência artificial aborda, mas até de toda forma também tem um limite, né? O nível mais difícil dos jogos de futebol também é ridículo. Mas é uma forma que você tem de você agregar valor ao seu produto, e isso acabou ficando de forma cultural. Embora hoje em dia os jogos ainda mantenham isso, eu acho que vai muito mais pela cultura dessa granularidade do que por outro aspecto qualquer. Sobre esses diferentes níveis de dificuldade, uma coisa que surgiu, quer dizer, mais recente, uma preocupação dos desenvolvedores, é em fazer uma experiência agradável pro jogador, né? Antigamente as pessoas não se preocupavam muito em que o jogo deles fosse frustrante, né? Você vê que os jogos antigamente eram extremamente frustrantes. Game over! Começa de novo, seu moleque idiota. E então, por exemplo, quando você tá jogando hoje, o jogo tá muito difícil, é muito comum o jogo falar: ah, você quer abaixar a dificuldade? Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. É uma ofensa se você não estiver jogando Ninja Gaiden. Se você estiver jogando Ninja Gaiden, vai tomar no cu. Direto pro lado. Ofensa, moleque. Não, mas vamos supor, você tá assim jogando assim videogame, aí sua mãe entra no quarto, aí ela olha pra televisão, e você morreu, ela: filho, não sei o que, você quer olhar pra tela. Caraca, o jogo tá falando pra você jogar mais difícil? Na moral, tão merda. Tchau, boa noite. Abraço. Joga aqui, mãe. Joga aqui, porra. Joga, mãe. E hoje em dia isso tá mais acentuado ainda, quando, por exemplo, no LA Noir, alguns jogos, como por exemplo God of War, esperam você morrer umas 3 vezes seguidas pra te oferecer a oportunidade de mudar o nível. O LA Noir, na sequência de ação dele, se você morre uma vez, ele já te oferece: você quer pular a sequência de ação? Quer voltar só pra investigação? Você não é obrigado a lutar com ninguém. Nossa senhora. Dragon Age, se você quiser. Mas é que LA Noir tem uma outra proposta, né? Então, tem uma outra proposta, sim. É passível, né? Mas eu acho, eu não vejo a gente distante de ir pra uma realidade em que isso se torne não a exceção, mas a regra. É, morreu uma vez. É menos frustrante, né? Porque o cara investe $60 pra comprar um jogo e ele não consegue chegar no final, o desenvolvedor, né, o designer, fica assim: pô, mas esse cara não experimentou o jogo da maneira como eu gostaria. Ele visse a história, entendesse os personagens e chegasse na conclusão. Porque é um pacote completo. Vamos falar, $60 o preço atual de um jogo é caro, né? É. Então, todo mundo quer que se aproveite. E ainda mais com uma gente especializada tão ferrenha hoje em dia, né? Que todo mundo agora olha nota de jogo, Metacritic e tudo mais. Então, isso força os caras a se preocuparem em dar uma boa experiência pra todo mundo, né? Tem aquele outro lado das pessoas, que eles fazem os jogos, às vezes, pra todos os tipos de pessoas aproveitar, né? Tem no caso do New Super Mario Bros. Wii, que ele deixa você... ele te mostra como você passar, ou deixa você pular alguma coisa e tal. Mas é porque eu acho que eles estão pensando exatamente naquele tipo de pessoa que não joga videogame. Que é a primeira vez que ele tá jogando videogame no New Super Mario Bros. Wii lá, porque ele comprou um Wii porque ele queria jogar Just Dance. E aí ele comprou esse jogo e não tá conseguindo pular um buraco, entendeu? Em alguns casos, o desafio que o jogo proporciona é o que atrai o público desse jogo, entendeu? Acho que, por exemplo, o LA Noir não é o caso. Você pula a batalha e foda-se. Você vai pra história e pra investigação, que isso é a proposta do jogo. Agora, no Ninja Gaiden, por exemplo, você deixar o jogo muito fácil, você jogar lá no Ninja Dog, na dificuldade Ninja Dog, você fica apertando o quadrado e triângulo, ou, sei lá, B e Y, a porra do jogo todo, e você mata tudo e só que, porra, você não ganha nada, porque a história do jogo em si é uma verdadeira bosta, e a diversão do jogo tá na dificuldade e no sistema de combate em si. Então, mas não faz sentido você jogar na dificuldade mais fácil. Eu costumo ver o jogo como uma construção de todos os fatores, né? O jogo tem que ter uma boa jogabilidade que te motive a jogar, e uma história legal que te cative a entender tudo que tá acontecendo. E essas duas coisas têm que caminhar lado a lado, porque senão... Ou ele pode ter peitos. Cara, a história, eu amo jogo com história boa, mas história é uma coisa que pode ser opcional. Você pode ter um jogo que a história é completamente absurda ou inexistente, e sim, mesmo assim ser muito addictive e você continuar jogando pela jogabilidade. Eu penso de uma maneira, eu penso assim também, mas eu penso também que o jogo pode ter uma jogabilidade muito simples e ser bem fácil, mas ter uma história extremamente cativante e ser muito divertido. Eu acho, sim, que são essas duas coisas. Um jogo ser muito bom, né, esses dois aspectos têm que estar em equilíbrio. Então, juntar, é verdade. Se você conseguir equilibrar esses dois aspectos, você vai ter uma boa jogabilidade. Tem muita gente que eu conheço que só tá interessado na história do jogo. Dragon Age, por exemplo. Conheço gente. Dragon Age é um jogo que tem um esquema tático meio Baldur's Gate. Então, você tem umas horas nas lutas que você esquema tem que tático. Dar pause, tem que comandar cada um dos seus caras a fazer uma determinada ação. Tem que falar, fulano vai rilar esse clano e esse aqui vai pra trás pra poder atacar, não sei o que, pra mandar magia e tal. E isso, algumas pessoas falam, não, eu tô muito interessado na história, porque o jogo é muito rico na história. Então, joga o jogo no mais fácil, porque tem uma experiência da jogabilidade mais ou menos, e vê a história do jogo. O problema é que quando você bota no mais fácil... Ah, vai ler um livro. Livro, jogos, aventuras, né, fantásticas. É, você não, e você não tem a experiência ideal do jogo, entendeu? A experiência ideal do jogo tem... Aquilo é um jogo, é pra você jogar, não é pra você assistir. Vai ler um livro, vai ver um filme, entendeu? Vai ver as cutscenes no YouTube, se você quer ver isso. Inimigo, tu falou as paradas da dificuldade graduada e tal, eu fico sempre pensando um pouco naquele lance da curva de prazer. Aprendizado. Também, né? De aprendizado. Você tem... Os jogos, eles têm, na verdade, um tempo pra você se adaptar ao jogo e tal. E não só isso, ele tem também um limite muito tênue, né? Entre o prazer que você tem em, tipo, se superar e a desgraça que você sente, tipo, quando você perde muito, né? Eu tive as paradas com Ninja Gaiden. Eu joguei 14 horas, sei lá, pra zerar no normal. Cara, perdi a conta de quantidade de horas de vez que eu morri, entendeu? Peraí, uma informação importante. Você tá falando de qual Ninja Gaiden? Você tá falando de Ninja Gaiden do Nintendo, Sigma, Ninja Gaiden do Xbox? Sigma de PlayStation. É. Tá. Você sabe que ele já tem um tone down da dificuldade em relação ao do Xbox, né? É, exatamente. Caralho, eu joguei sério? É ridículo, sabia. É ridículo. Ele é mais difícil, é mais fácil que o Black, que eu acho que era mais fácil que o primeiro, assim. É tipo um patético. Aí, tipo, eu já morri, porra. Aí eu ficava, toda vez que eu via aquela porra de You Want to Play Ninja Dog, eu falava, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Tem honra, porra. O meu combustível, sim, cara. Tipo, eu queria zerar aquela porra. Eu não me arrisquei, moleque. Eu joguei a primeira fase no hard, eu morri, tipo, na terceira tela, moleque. Eu falei, ah, não, cara, eu não vou tentar zerar no Master Ninja, meu orgulho vai ficar por aqui. E foda-se. Mas isso não faz parte da frustration. Isso faz parte da frustration. Você se frustrar ali, você tem uma dificuldade absurda, mas quando você vence esse desafio, é o melhor dos sentimentos. Você levanta, dá um grito, acorda todo mundo na sua casa, aí ele vai falar, cara, você tá fazendo muito barulho, vai tomar no cu, serei Ninja Gaiden, não é mais difícil, vai se fuder. Chuta sua mãe, entendeu? Aí o cachorro vem latindo, você chuta o cachorro também. Vai se fuder todo mundo. O problema é quando você não vence e volta pra casa com o sol nascendo e o skin fechado. E o último namorado da Ramona lá, tranquilão. Aí é foda. Todos somos jogadores aqui, consideramos-nos hardcore. Nós somos jogadores que somos bons jogadores, estamos jogando... Menos o Mestre... Peraí. Menos o Mestre Splinter. Em relação ao quê? Que eu não sou hardcore ou que eu não sou bom? Os dois. Já que você mencionou os dois. O Bruno tava lá em sombras ali esperando, né? Eu gosto do que ele tava mais aí. Já que todos nós somos bons jogadores e estamos acostumados a jogar boa parte do tempo como um dos lazeres que nós mais gostamos, quando nós vamos unir os nossos poderes pra jogar um jogo co-op, a primeira impressão que a gente tem é, porra, sou foda, tu és fodas, nós somos fodas. Então, vamos jogar no mais difícil. Left 4 Dead. É? Nossa. Não, ó, do Left 4 Dead eu tenho uma defesa. Desde já eu vou falar minha defesa do Left 4 Dead. O Left 4 Dead, ele tem uma inteligência artificial inteligente. Caramba, inteligência artificial foi foda. E olha que são difíceis, hein, cara. Diretor de inteligência artificial. Muito obrigado, Solid. Então a dificuldade vai aumentando conforme o jogo vê que você é pro, entendeu? Se você for noob, o jogo fica fácil. Se for pro, o jogo fica cada vez mais difícil. Quanto mais você manda bem, mais tenso ele vai ficando. O que é bem engraçado é que que é o inverso do Demon's Souls. Demon's Souls, quanto mais noob você for, mais difícil fica o jogo. Já dá puta, mas... Eu tenho até uma outra teoria pro a questão do co-op, é o seguinte, cara, você vai jogar com uma galera. Normalmente, existe várias graduações de capacidade de jogo ali. Tem pessoas melhores que as outras. Quando você bota o nível de dificuldade maior que tem no jogo, você tá nivelando pra todo mundo. Tipo, você sabe que é um desafio que todo mundo vai ter, entendeu? Quando você bota um desafio mediano, pode ter um cara que vai tirar de letra, outro cara que vai encontrar uma dificuldade. Aí você vai ter uma diferença. Mas isso tem a ver com o design do jogo. O novo Gears of War, por exemplo, o co-op dele, a dificuldade é individual. Então, se tem um cara jogando insane, ele vai tomar 2 tiros e vai morrer. Mas se tiver um cara jogando normal, vai tomar 2 tiros e vai ficar em terra. Isso é bem legal pra você poder... Isso é muito legal pra... Porque senão... Seria legal pra você ficar com a sua namorada. É. É. Tipo isso. Mas quando você vai jogar você pensa assim, vou jogar o jogo no mais difícil. O jogo é co-op. Vou reunir os melhores dos melhores pra zerar isso aqui. Eu lembro da gente jogando Left 4 Dead 2 a madrugada inteira pra passar de um filme. Um filme. Madrugada inteira. Muito triste. E no final a gente conseguiu, mas foi muito foda, porque no final só um sobreviveu, tipo, com um sacrifício do outro, assim. Tipo, corre pro helicóptero, eu vou segurar esse tanque aqui. Ah, dá, quase eu correr. Aí todo mundo gritando, corre. Aí o cara correndo no meio dos zumbis, assim, foda-se, batendo. E pula, quando o cara pula, aí todo mundo no Skype. Ah, porra! E aparece nos créditos, assim, em memória dos caras que... É, em memória de fulano. Cara, Left 4 Dead 2, inclusive, que gerou o termo Funstration, né, cara? Exatamente. É foda. Cara, Left 4 Dead 2 é uma experiência assim, você vai passando as fases tranquilo, que nem Scott Pilgrim, você chega na última fase, senta, esquenta o seu café, se prepara. É tenso. Conversa com os seus amigos. A questão do co-op aí, é que eu acho que aumenta a dificuldade, é exatamente a cooperação. Uma coisa é você ser bom, cada um é bom jogando sozinho. Agora, se junto 5 pra no cooperativo, já é mais complicado, porque não tem que só cada um ser um bom jogador, tem que todos juntos jogarem bem. Aí já é um outro nível, né? Aí complica. Você vai fazer um time de Counter-Strike, você vai jogar no campeonato. Não, para de falar Counter-Strike, vamos falar de futebol. Você tem um time de futebol. Bom, aí, pô, tu tem o Pelé, o Garrincha, o Cláudio Torres. Tu junta, os malucos são tudo bom pra caralho. Tu junta, não quer dizer que vai ser um negócio muito bom, entendeu? Você tem que treinar todo mundo junto. É exatamente isso, é a cooperação mesmo. Se não tiver um trabalho em equipe, não vai dar. Igual no Scott Pilgrim, provavelmente eles não fizeram um trabalho em equipe, por isso morreu. Pior é que deixa a espada no chão, filho da puta. Não, vou pegar a espada e tacar com o triângulo. Aí, ó. Caraca, você sabe disso, cara? Tinha uma espada no chão ali na frente do chefão, a segunda forma do chefão final, que tem 3 fortes. Aí tinha uma espada lá que faz a luta do cara ser muito mais tranquila, assim. Foi feita pra lutar com aquela espada. Aí chegou o Relapse e falou, Senhor da Eternidade, não pega essa espada, Senhor da Eternidade. O que é essa espada? Tá, pera, calma, agora você vai usar. Aí joga no boss, assim. Não, veja bem, eu não joguei no boss, eu joguei no abismo. Eu vou explicar pra você por quê. Se a gente usasse aquela espada, ia ser muito fácil. Ficou muito fácil, né? É, lógico. Tava aumentando a dificuldade ali da hora, né? Então, você acabou de puxar um tópico aqui que eu quero falar. O jogo, ele sempre vem com a dificuldade, os padrões que você pode estabelecer, mas às vezes aquilo não é o suficiente. Então, o jogador, às vezes, começa a se empolgar e a estabelecer metas, estabelecer dificuldades extras pra ele. Tipo, vou jogar com uma mão só. Ah! Vou zerar Ninja Gaiden com o Dance Pad de DDR. Cara, eu vou falar pra vocês, tem um amigo meu que zerou Ninja Gaiden com um Super Nintendo sem perder nenhuma vida. Uhum. Cadê o vídeo? Bota o vídeo. Pois é, cara, isso é pré vai ser editado. Mas olha, ele é tão freak que eu acredito que seja verdade. Primeira coisa que eu me lembro é um amigo meu que ele fala assim, vou jogar Pokémon Red no modo hardcore. Aí significa basicamente assim, qualquer Pokémon seu, tipo, apagar, o cara morre, entendeu? Tipo, você tem que mandar o Pokémon embora, mandar seu Pokémon inicial embora, logo na primeira batalha. Você tem que pegar o primeiro Pokémon que aparecer, você tem que pegar. Mas você tem que pegar, mas tem que usar? Bom, se você cara, pegar você tem, cara, você tem que pegar todos. Exatamente. Não, no modo hardcore não. No modo hardcore é parado, você só pode salvar, eu acho que 8 vezes, uma vez a cada ginásio. É tchau. Se você não pode pegar bicho de evolução, da mesma linha de evolução. Por exemplo, cruzou com um Pidgey e capturou. Obviamente você tem que capturar porque você não tem. Se você encontrar um Pidgeot, você não pode pegar, entendeu? Não pode pegar. E aí vai. Não pode deixar evoluir teu Pidgey. Um Dugtrio, né? Você pega um Diglett, aí você vai naquela caverna lá e tem um Dugtrio level 31, quando todo mundo é level 20. Aí você, caralho, vou pegar esse Dugtrio e vou oprimir. Não pode. Aí tu pensa, pô, vou dar o grind, né? Aí tu, tipo assim, tem meta por level pra cada ginásio. Então, tipo, primeiro ginásio, máximo level 20. Segundo ginásio, 30. 35 no terceiro, 40. E por aí vai. De modo que você só pode fazer a lista dos 4 com level 70 cada bicho. Ginásio negócio pedra, você só pode usar Pokémon de Lightning, né? Não, porque a parada é retardada, assim, cara. Não, o Pokémon é um jogo que a dificuldade, ela é subjetiva, né? Porque você pode muito bem chegar num nível baixo e enfrentar o teu inimigo lá no ginásio. Ou você pode ficar que nem um mongol, fazendo grind lá, lutando contra os inimigos no mato, até você ter um nível absurdamente alto e você acaba com tudo fácil. É uma coisa muito curiosa, mas poucas pessoas sabem que Pokémon tem um nível de dificuldade easy, normal e hard. Só que ele tá muito escondido no jogo, ele é indireto. O Pokémon Red e o Blue que eu tô falando. Hoje em dia eu não sei como é que é. Mas o Red e o Blue, se você escolhe o Bulbasauro, ele é o modo easy. Porque você ganha os 3 primeiros ginásios, ou os 2 primeiros, de maneira ridícula com o Bulbasauro sozinho. Que é o de pedra e o de água. Água e eletricidade. Se você escolhe o Squirtle, você tem uma dificuldade normal. Você consegue levar o primeiro ginásio tranquilo e o segundo você leva normal. Água, água, tá tranquilo. O Charmander... Por quê? Porque eu sempre jogo com Charmander. Cara, eu apanhei muito no segundo ginásio com o Charmander. Nem sabia dessa parada de dificuldade. O Charmander é ridículo, porque o Charmander você... O Charmander é o mais maneiro. Você, cara, eu vou escolher o dragãozinho. Aí tu escolhe o dragãozinho. Aí tu chega e joga uma pedra gigante que não toma dano de fogo direito. Você, caralho, fudeu. Aí você fica se fudendo. Então vai pegar o Monkey no matinho pra poder bater nele. Caralho, fudeu. Aí você, caralho, passei. Difícil, mas porra, agora o meu Charmander virou Charmeleon. É boladão, vou me. E tu vai encontrar a Misty. Aí a Misty joga aquela Starmie. Chora. Que come o cu do teu Monkey e come o cu do teu Charmander, Charmeleon e todo mundo. Come o cu tranquilo. Come o cu tranquilo. Mas aí, para de falar de Pokémon aí, senão uma pessoa vai ficar triste que não chamaram ela. É, por falar comer cu é modo hard, né, cara? Lógico. Tem que conquistar. É, exatamente. Que... Não é trivial. Tem que contar e que se você passa, mas se for, faz estreito, né? Também tem isso. E se comer cu... E agora, né? Depois tu conta pra geral, né? É, lógico. E se for, isso não for coisa do jogo normal, for item, é muito mais caro do que o normal. Cara, esse negócio de imposição, até recentemente, tem uma semana, eu fui na casa da minha namorada, ela desenterrou o Nintendo 64, né? Aí, beleza, vamos jogar aqui uns joguinhos que ela tinha Diddy Kong Racing, vocês lembram desse jogo? Porra, clássico. É o melhor jogo de corrida, na minha opinião, porque ele tem história. Então, aquela comunhão entre jogabilidade e história caminham bem melhor ali. Não era só jogo de corrida, era um jogo de adventure e corrida. Exato. Caralho. Sandbox, praticamente. Sandbox. Pior que era praticamente sandbox. Caralho, é mesmo, né? Então, a minha namorada tinha uma característica que ela era uma menina com um alto teor nerd no meio da faculdade de biologia. Então, os amigos dela não tinham tanto potencial nerd, assim. Então, ela destruía geral nos joguinhos do 64. Então, ela aprendeu a jogar Diddy Kong Racing com os pés. Ela bota o controle do 64 com os pés. Caralho! E fazia ela joga. Aí ela... Ela tá online no Skype aí? Ela tá aí? Ela tem Skype, cara? Ela precisava de mais amigos. Aí, eu desafio pra... Eu jogava... Como é que era o nome do jogo? San Francisco Rush. Eu jogava San Francisco Rush e Cruising USA com o pé também, né? Mas ele com o Racing não pode, não. Mas peraí, você jogava, zerava contra geral ou você jogava com o pé só por gordice mesmo? Com é, eu jogava de Brinks, não era tipo profissional com o pé, não, cara. Não, cara, eu sei que a gente chegou lá, ela falou, ah, vamos jogar? Vamos. Aí tinha um outro casal amigo dela que, segundo eles sabiam jogar o jogo, aí ela, ah, não, vou jogar com o pé. Caralho, bizarro, ela jogou muito bem com o pé e ganhou dos outros dois. Lógico, ela humilhou os outros dois. É diferente, né, cara? Eles foram pra casa depois, ela pagou o táxi deles, pelo menos. Aí ela não ganhou de mim e falou, ah, não vale porque você é mais nerd que eu. Não, peraí, quer dizer que com a mão ela te ganha? Eu não sei, ela não tentou. Ela não tentou, caralho, é cavaleiro de ouro, que aí viu que você tinha potência e falou, pode passar. Não, ela joga bem, cara, e ela tem o jogo, né, cara? Isso é desculpa boa. Ah, não. É, o dono da bola. Essa desculpa é clássica, hein, Netflix? Pô, pior do que essa desculpa é a desculpa que o Sr. Eternidade tava dando aqui antes do torneio de StarCraft. Existe um nível de dificuldade pro brasileiro, que hoje em dia nem tanto, antigamente era um nível de dificuldade extra dos jogos, que era o lag. Peraí, não era um lag de brasileiro normal, era um lag a mais que tava rolando na minha internet, cara. Você sabe como a internet é ruim, cara. Não, mas a gente jogando arena, cara, todos nós aqui no World of Warcraft jogando arena, a gente tinha uma latência bem maior do que a dos americanos. E a gente mandava um bragging rights em cima deles, assim, fuck yeah, a gente tá ganhando de vocês com 300 de ping a mais, vai se fuder, né? Não, cara, outro dia olha só, veja bem, outro dia eu tava jogando LOL, e tipo, qual é o seu ping normal no LOL? Deve ser tipo 230, alguma coisa assim, né? Aí beleza, aí tinha um cara jogando muito mal, uma Ashe jogando muito mal. Aí a gente falou, caralho, what the fuck, Ashe, por que você é tão ruim? Puta que pariu, joga direito. Aí ela falou, pô, cara, eu tô com um lag aqui, eu tô com 220 de latência. Eu, porra, vai se fuder que eu jogo com essa porra minha vida toda e não sou retardado mental por causa disso, velho. É você, a gente treina com a gravidade aumentada, né, cara? É tipo um moleque que joga no asfalto a vida inteira, tá ligado? É quando dá uma bola de verdade pra ele, pra jogar ele esculacha. Com certeza. É tipo o Claudinei Quirino, né, que corria descalço. Claudinei Quirino, é. E o Suki quando tira a pulseira também pra lutar. Achievements que vocês veem, aqueles achievements que são relacionados à dificuldade, tipo zerar o jogo só com a faquinha, ou então é ganhar do chefão com 80% do life sem descer, coisa assim, vocês procuram esses achievements? Fora as pessoas que se preocupam, eu sei que o Mamute gosta de platinar os jogos dele, eu sei que tem gente que gosta de platinar, mas quem não se preocupa em platinar, mas olha os achievements com outros olhos, você, por exemplo, Senhor da Eternidade, você caga pros achievements, mas se tem um achievement como esse, você correria atrás dele? Talvez, cara, depende. Quando eu vejo algum achievement que parece ser tipo, caraca, se eu pegar esse achievement vai ser irado, aí eu vou. Aí eu embarco. Por exemplo, World of Warcraft tinha uns achievements mongoloides, mas tinha uns achievements que você tinha que fazer um trabalho em equipe nos dungeons que eram muito maneiros. Você inclusive fez com a gente os diversos, não fez? Ah, eu fiz, mas era por causa de vocês, cara. Não, cara. A minha opinião sobre esse achievement, você pode... Se o achievement não for uma coisa realmente demental, imbecil, tipo, ganho do boss dando 1000 pulos enquanto luta, porra. Não, isso eu acho realmente necessário, sabe? É uma coisa que você tem que mudar até a forma que você joga e botar um novo parâmetro na jogabilidade pra poder conquistar aquele achievement. Mas se for realmente só uma coisa difícil, tipo, abdique da que nem o caso do Sr. Eternidade, que jogou a espada pra enfrentar o boss do Scott Pilgrim sem a espada. Porra, isso é maneiro, você chega e fala, porra, eu vou... Você tá falando isso agora, mas na hora a gente ficou muito... Na hora você ficou tão puto quanto a gente. Mas eu... Ok, aquele jogo foi um bom exemplo de como a gente usou sabiamente a dificuldade. A gente foi lá, foi pro mais hard, porque a gente tava no co-op e falou, porra, eu sou foda, tu é foda, nós somos foda. E a gente chegou, chegou no final do jogo, chegou no boss, não conseguiu ganhar, o que a gente fez? Diminuiu a dificuldade. Não, admite esse tipo de coisa. Não, foi revelado. Não, cara, a mentira, acabou a mentira. Cara, não, verdade, cara. A gente diminuiu. Ué, eu fui contra. Foi ideia do Mesh Peter. A ideia é minha. Estou decepcionado com os senhores. E o pior, a gente zerou no normal, foi jogar no hard de novo, e a gente deu o high five da vergonha por ver que por zerar no normal a gente ganhou o checkpoint da última fase, pra começar no meio. O high five da vergonha, foi o flash da mediocridade aquilo. Foi violento. Vergonha, cara, não, sai. Nosso espírito tava quebrado naquele ponto já. Tava, cara. Já era 8 da manhã, cara. O sol já tinha nascido. Senhores, cara. E inclusive o nosso trabalho aqui tava muito prejudicado, porque volta e meia a gente tava falando, Ilapso, vem aqui, Ilapso, Ilapso. Aí a gente olhava e tava Ilapso. Falando, tá vendo? Cadê a cooperação? Cadê o cara acordado nessas horas? Não tô dormindo. Você sabe que eu tenho. Eu sou de atividade diurna e vespertina. Eu não tenho hábitos noturnos. Jogar pra tocar nesse cara é óbvio. É que os caras não me conhecem ainda. Deu 1 hora da manhã, esquece. Uma hora da manhã, essa porra aí tá de múmia já. Esquece. Eu viro zumbi, cara. Zumbi, jogar Left 4 Dead naquele modo que é versus. Foi mencionado aqui que o pessoal falou, ah, imbecil, jogo de RPG com dificuldade. Cara, primeira vez que eu peguei a expansão do Diablo e vi a classe nova, Druida, falei, cara, quero jogar com essa porra. Só que você, quando joga a primeira vez com uma classe em Diablo 2, você tem a tendência a espalhar os seus pontos por várias linhas de skill diferentes pra você só conhecer se você a classe. For não, se for você pega a primeira não, vez. Você pega a primeira vez e você escolhe, ou você vai no GameFAQs, que nem o gordinho do Solid, ou então. Ou você pega, escolhe uma atriz, você vê qual que é a mais irada. Aí você pega a Druida, por exemplo, shapeshifting, óbvio. Aí você pensa, lobo ou urso? Lobo, óbvio. Aí você vai lobo e segue a linha de lobo até o final, cara. É assim que se joga Diablo. Se você escolher urso, você aí, segue até a metade, porque depois não tem mais linha. Aí você fica, caralho, o que eu faço? Aí você vai levelando até não poder mais, cara. Urso. Essa é pra pegar o boné, botar e ir pra casa. Eu peguei o Diablo 2 no dia que lançou. Lembro que tinha acabado de terminar o namoro. Aí eu peguei o jogo no dia que lançou. Faltei aula, fiquei jogando do level até o level 50 direto, sem parar. Nossa. Folgando as mágoas. Isso é normal. Encher a cara de pinga, né? Encheu a cara de Diablo. Porra, mano. Encher a cara de pinga com 12 anos, cara. Porra. Cara. Aí mas eu uma sabia... boa força, né, cara? Teve cachaça também? Não teve. Ah. Mas eu não sabia fazer a build direito. Eu falei, porra, vou distribuir, né? Começa shapeshifting, aí começa agora eu quero summoning, agora eu quero um pouco de spell. Cara, eu sei que o que acontece? Esse jogo você tá sem perceber, impondo uma dificuldade tão bizarra, que quando eu cheguei no level 50 e comecei a brincar no... Acho que 50 já tá no hell, né? Eu nem lembro direito. 50 já pode ir pro hell. Ou você pode chegar no hell normal até o 99, se quiser, mas... É. Quando você tá lá no hell, cara, você não gastou suas skills direito, você é tão inútil, cara, que é uma batalha épica, aquele primeiro zumbi que você encontra quando sai do acampamento, e você começa a usar todos os seus spells, aí acaba a mana, e você usa magia de cura. Aí você abre o Town Portal, vai na cidade, compra tudo de volta e volta pra continuar matando o Minion. Mestre Splinter, eu tenho uma ótima notícia pra você, cara. A Blizzard, pensando em noobs como você, lançou no recente patch 1.3, agora você pode dar reset nas suas habilidades. Eu tô ligado. Você pode reorganizar, cara. Tô ligado. Agora você não vai ter mais esse problema, cara. Tô ligado, cara. Então, você esse tá jogo... tá pedindo demais, cara. Você já matou no modo normal, já matou no Nightmare. Tu quer zerar no réu de primeira botando o ponto errado? Tá querendo muito, né? É, mas eu só tô exemplificando aqui como jogo de RPG que normalmente você faz build e tem estratégias a seguir, você não saber algumas coisas mecânicas ou não explorar a mecânica a fundo, é um tipo de dificuldade que tá impondo a você mesmo, entendeu? Tem que ter a estratégia, o planejamento dos pontos, tudo isso conta, né? Claro, claro. Estudar ali quanto vai somar. E Diablo, inclusive, ele tem esse lance da dificuldade que não é dado a você como uma opção no começo. Você zera o jogo, aí ele habilita a opção, tipo, você zera o jogo no easy, aí habilita a opção normal, aí tu zera, aí ele habilita a opção hard. E é meio chato você ter que zerar várias vezes pra habilitar as opções, mas é porque o seu personagem continua com seus levels, com seus itens, então vale a pena você fazer isso. E tem outras coisas, o jogo só é true mesmo no hell, e que você aprende onde a pica entra. No cu. Que é hard mode. Tem muito jogo ruim que é difícil. E tem muito jogo que é difícil, mas não é ruim. O que pra vocês faz um jogo ser difícil e não ruim? Caraca. A princípio não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tá falando de um jogo que tem uma... Não, mas o que ele tá dizendo é, existem jogos que por serem ruins, eles são difíceis. Tem jogos são difíceis, mas não são ruins. Entendi. Tipo, o jogo tem um level design escroto, alguma coisa escrota que ele é frustrante, mas é muito difícil. Quer um exemplo? Karate Kid do Nintendo. É um jogo ruim e difícil, entendeu? Mas ele é difícil porque ele é ruim. A dificuldade do jogo, é verdade. A dificuldade do jogo tá relacionada a fatores como você saber gerir os recursos do jogo e você ter habilidade pra usar os recursos do jogo pra você atingir o objetivo. Quando o jogo não te fornece as ferramentas necessárias pra gerir esses recursos, como por exemplo, o pulo do personagem é muito ruim, você tem que ter um timing muito idiota pra você... É, o jogo é muito pesado. Aí você não tá propondo o desafio de gerência de recursos do jogo. Você tá fazendo um negócio mal feito. feito. Então a dificuldade do negócio é por ser ruim. Pô, mas tem muitos personagens que eles são piores do que os outros em alguns jogos, justamente pra dar essa dificuldade. Mas aí você tá apresentando o jogo em várias facetas, e que alguns personagens têm melhor aproveitamento em alguns recursos do que outros, e em função disso, em alguns recursos do jogo, eles têm menos proficiência, mas isso não te impede de conseguir, através da habilidade, superar essas limitações. Ah, sim, mas eu tô falando que às vezes eles não são nem balanceados, eles são feitos pra ser piores mesmo. Tipo o Tofu no Resident Evil 2. Não é um que de Tofu? É um desafio. Tipo o Dan no Street Fighter. É, o Dan. O Tofu é uma piada, entendeu? O Tofu é uma sacanagem do jogo. Mas é o difícil. O Dan, a questão dele é que... Tu tem uma faquinha com o Tofu, maluco. Sim, mas tá lá uma sacanagem do jogo, não deixa de ser. Tá lá pelo LOLs da parada, entendeu? Não é que foi mal feito, ele foi feito pra ser desse jeito mesmo. Ah, não, sim. Tô falando que ele foi mal feito, tô dizendo que ele faz parte desses personagens que eles são feitos piores pra serem mais difíceis mesmo, entendeu? Tudo bem, agora, eu não sei se o Super-Homem 64 é difícil. Mas se ele for difícil, ele é uma questão de jogo ruim, porque você, o Super-Homem voa e você tem que ficar passando por dentro de argola, como se fosse uma porra de um Sonic, caralho. Pior é que é difícil passar por dentro dessas argolas, cara. Exatamente, então, esse é um exemplo de jogo que é difícil por ser ruim. Então você... Eu nunca joguei, mas todo mundo falar que é ruim, eu tô acreditando. Eu não duvido, na verdade. Eu acho bem provável que seja, porque o jogo é francês, é um jogo de uma desenvolvedora francesa pra um personagem que é um símbolo americano. Então, se eu fosse desenvolvedor, eu faria o jogo ruim de sacanagem. Peraí, a Ubisoft é francesa, não é não? É da Ubisoft o jogo, né? Então é realmente... Não é da Ubisoft. A Ubisoft é francesa, mas ela nem sempre faz merda. Aliás, faz alguns jogos muito bons. Ela faz tudo. E aí? Mas o Super-Homem 64 é de uma desenvolvedora francesa. Então, se eu sou francês e fiquei 50 anos ouvindo os caras falarem que o meu exército é um mano de frouxo que fugiu da Alemanha, eu faria essa sacanagem com o Super-Homem. Mas voltando ao assunto, esse caso do Super-Homem 64 é um jogo que acaba sendo difícil porque os recursos dele, você não tem a possibilidade de gerenciar bem esse recurso. Tem que ficar voando por dentro de argola, os controles são ruins, a jogabilidade dele é uma merda. E é isso que torna o jogo difícil. Agora, quando você tem, por exemplo, o Fallout New Vegas, que tem o modo hardcore, que você tem que parar pra mijar, cagar e tomar água, eu acredito que o jogo te forneça a possibilidade de gerenciar isso, seja lá se for abrir o zíper ou tomar água, enfim, não sei como é que é, mas o jogo é difícil porque você tem que fazer essas coisas, mas os recursos deles estão lá para ser utilizados e você consegue utilizar bem. Um jogo ruim que eu joguei, rapidinho. Um jogo ruim, que era Sonic 2006, tá? Exatamente. É um jogo ruim, mas por ele ser tão ruim, era muito difícil, porque existem certos momentos. Eu não sei se todos aqui já jogaram jogos da nova geração do Sonic, que é 3D, que volta e meia tem uma hora que você tem que correr que nem um maluco, e é impossível o seu cérebro processar os movimentos tão rápido quanto o Sonic tá correndo. Ah, então... cara, você que é muito noob, cara. Não, eu tô falando. Você pode jogar contra 3. Se você jogar contra 3 aumentado 10 vezes, cara, você vai conseguir. Ok. Tá, mas para mortais que não são senhores da eternidade, essas pessoas não conseguem acompanhar a velocidade do Sonic pra fazer as curvas. Então, nesses momentos que você larga o controle, que é tipo uma cutscenezinha do Sonic correndo, subindo, fugindo, pulando em cima de 1 milhão de molas, whatever. O problema é que o jogo é tão ruim, que existem bugs nessas horas que você morre do nada, assim, ah, morri. Às vezes, tipo, você vai dar um loop. Aí, eu vou dar um loop, opa, escorreguei no infinito e caí pro céu. Aí você começa a jogar naquela parte e fala, cara, tem um bug ali, que se eu não apertar pro lado naquela hora, eu vou cair pro céu pra sempre. Então você começa no tique assim, cara, tem que ir pra direita, aqui pra esquerda, aqui, cara, passei da fase. Aí você sai, passei da fase, jogo escroto, vai se fuder. Tem um outro exemplo de jogo recente até, que eu fui na maior esperança jogar, e o jogo é difícil porque ele foi mal feito, que é o Epic Mickey, né? A câmera te mata no jogo. Constantemente a câmera te mata, né? Você não consegue. Hora você vai pular e a câmera tá virada pro outro lado, você não consegue ver o tamanho de um buraco. É errado quando hora... você pula e a câmera muda no meio do pulo. É muito isso. E tem hora que tem uns bichinhos que são pequenos, né? Menores que o Mickey, e você não consegue enxergar o bicho por causa da câmera. Não consegue mexer a câmera pra enxergar direito. Outro jogo que é escroto assim é o Castlevania, o Lord of Shadow. Eu comentei essas merdas. Castlevania 4, né? Eu não joguei esse jogo ainda, eu queria muito jogar. Por que ele é ruim? Porque a câmera é auto-camera e é uma uma bosta. As pessoas não aprenderam ainda, principalmente em jogos como de Xbox e de PS3, que você tem um analógico que é preferencialmente usado pra câmera. As pessoas não gostam de fazer. Caralho, isso me irrita. Pro Wii eu até entendo, porque no Wii não tem dois analógicos. Tem que usar o emote pra controlar a câmera. E pode complicar um pouco. Eu vou defender o viado do... Como é que é o nome do cara? Do Kojima. Dessa vez. Porque às vezes, cara, às vezes você travar a câmera, você tem um controle maior da fotografia do jogo. É, na verdade. Verdade. Não, sério. É sério. É meio design, né? Mas é. Tá, mas que design. E aí você pode colocar elementos que o cara daria overlook se ele mudasse a câmera, entendeu? Em alguns casos. O próprio, por exemplo, pensa no Resident Evil, os Resident Evil antigos. Hoje em dia é uma merda. Mas imagina que merda seria se você pudesse mexer a câmera. Então você é o professor carente que obriga os alunos a irem pra aula porque você é carente e não gosta que a galera falte a aula. Tipo isso. Mas olha só, o que o senhor Eternidade tá falando é muito importante, porque você tá vendo o jogo na perspectiva de desenvolvimento. Então, desenvolvimento, no caso, como se fosse um filme, né? Se fosse uma fotografia. Se o Resident Evil tivesse a câmera movendo, você não ia ter, por exemplo, aquela... Ou Silent Hill, você não ia ter, por exemplo, aquelas cenas em que você tem a impressão de que alguém tá te observando. Silent Hill é cameraman. Desculpa, então. Por isso Silent Hill é uma merda. No Resident Evil, você não ia ter, por exemplo, aquelas cenas... Sacanagem. Aquelas cenas em que você tem a impressão de que alguém tá te observando por uma fresta. Tem cenas do Resident Evil que são assim. Outra perspectiva também é você não se complicar no desenvolvimento. Quando você faz um jogo com câmera fixa, o God of War, por exemplo, é assim. O God of War, em nenhum momento, de nenhum dos três jogos, nenhum dos cinco jogos, na verdade, você tem problema de você não enxergar direito o que tá acontecendo na cena. Porque a cena é projetada pra você ver exatamente o que você precisa. Então você não tem problema nenhum. Mas, claro, agora, fala. Lembrar que o God of War também é um jogo feito de sala em sala, né? Tipo assim, sim, exatamente, exatamente, é. É projetada dentro do interior de micro salas que você vai passando. Exatamente, é. E ela funciona bem ali. É, exatamente. Um jogo, muitas vezes com a câmera solta, assim, aconteceu isso com o Ratchet Clank, eu acho que foi o segundo que o PlayStation 3 que comprei. Tem umas salas, assim, em planetas que são meio... Você vai nos planetoides, gravidade zero, não sei o quê, vai usando a sua bota antigravidade. Moleque, vem quando, tipo, tu pula. E a bota era pra pegar numa plataforma magnética pra você não cair no abismo ou no espaço infinito ou, tipo, sei lá o quê. E a bota simplesmente não pega, tu cai e, pô, bota do início da fase. Né? Mas isso tudo tá dentro da perspectiva de desenvolvimento quando o cara tá planejando, né? Se ele vai fazer o sala a sala ou vai fazer o trajeto contínuo, enfim, é algo que tem que ser considerado. É. O que parece aqui que vocês falaram, que diferencia um pouco do que é um jogo ruim, do que é um jogo difícil, é a sensação, a ilusão de controle que o jogador tem, né? Tipo, eu morri porque eu fiz merda. E não, eu morri porque eu não consegui fazer aquilo que eu queria fazer, né? Não, mas tem muita gente que a primeira coisa que faz é botar a culpa no jogo. É, exatamente. Cara, eu morri de jogo de merda, fácil. Não funciona direito, vai tomar no cu. Padrão. O Ninja Gaiden, tu pulou, apertou o triângulo pra cortar a cabeça do ninja, o cara não cortou a cabeça, tu morreu, a culpa é do Ryu Hayabusa, ele é um merda, entendeu? Foda. A espada que tá cega, porra. Exatamente, a espada tá cega, o que eu vou fazer? Porra, eu fiz o comando. O cara sim, não pegou, desculpa, problema do jogo. Achei a jogabilidade de Demon's Souls meio fraquinha, cara. Tô falando sério. O jogo eu achei bem não, legal. Não, eu vou dizer por quê. Porque você é noob. Ah, entendi. É o prato de efeito do Castro hoje. Ah, você é noob. Você é noob. Não que ele esteja errado em todas as vezes, mas... Claro, se eu fosse você, eu ficava calado que tu foi um dos poucos ainda que não foi chamado de noob, velho. É. Não, mas você vai me chamar até lá. Calma, você vai me chamar de noob. Foi intimidado pelo senhor. É. Tá bom. O olhar de penitência, né? Foi julgado. Um dia a gente libera o vídeo dele jogando contra pra galera ver. Demon's Souls, eu achei um joguinho com a jogabilidade meio fraquinha. Só que é interessante que você consegue se acostumar com aquela jogabilidade e jogar. E o jogo é extremamente difícil. O que me deixa mega tonto naquele jogo, eu achei o jogo um pouco mal feito, é que eu fico perdido, cara. Eu não entendo o que tá acontecendo no Demon's Souls. Eu tô jogando assim, jogando. Pá, morri. Caralho, onde eu tô agora? Você tá na puta que pariu, voou longe da fase, foda-se tudo que você fez até agora, começa de novo, vai pra um outro caminho. Hã? É, esquece tudo que você fez. Você morreu, perdeu. Caralho. Perdeu o Playboy, cara. Perdeu o Playboy. Eu nunca... Você não só perdeu, como o jogo acaba de ficar mais difícil. Parabéns. Tem que contar que eu achei Demon's Souls, mas não tem história, né, direito. Tem uma história muito... Não, cara. Mas, sei lá, eu acho o gameplay muito bom e eu acho a dificuldade bem feita. Assim, tudo bem que é meio frustrante você ter que começar a fazer tudo de novo e perder todo o seu gold e o jogo fica mais difícil toda vez que você morre. Mas, tipo, você é a primeira que você... Não sei se você jogou online. Não, ainda não. Eu não sei mais como é que tá hoje em dia, porque hoje em dia o jogo já é meio meio antigo. Mas antigamente você tinha um sistema que você podia colocar tipo uma dica no chão. Qualquer player podia colocar. E ficava lá no chão, tipo uma parada escrita, você podia ler e te dava uma dica da próxima parada. Então, tipo você... cuidado, vai vir uma serra e vai cortar tua cabeça se você andar. Sim, aqui. E você poderia recomendar a mensagem ou falar, não, essa mensagem é escrota, porque você também podia zoar, né? Você podia falar, não, vai em frente, vai na fé, vai correr, se você correr agora. Aí você corre, blulu, cai no abismo. Tu já teve uma ideia? Já pegou uma pegadinha no malandro? Já, vários. Então, tipo, você tem como prever. E outra coisa também, todo mundo que morre no jogo, você pode clicar no corpo, né, no sangue da pessoa, e você vê como ela morreu. Então, tipo, a primeira vez que eu joguei esse jogo, o primeiro run-through, eu fui, tipo, eu pegava, botava o escudo na frente do personagem, e andando devagarzinho pra frente, aí toda vez que eu vi uma poça de sangue, eu, poça de sangue. Aí eu vi, tipo, uma blá blá blá, vai andar pra frente e cair no abismo. Ah, tem um abismo ali, aí eu já tava ligado, sacou? É claro que mesmo assim, eu morria várias vezes, mas... E o jogo é difícil até que você... O jogo é constante terror, saca? Tipo, vou morrer agora, fudeu. Caralho. Cara, isso. O cara é tipo, vou morrer agora, fudeu. Vou ter que começar tudo de novo. Tudo de novo. Cara, sim. Você dá valor à tua vida nesse jogo, saca? Não é tipo, ah, morre e foda-se, restart. Como é hoje em dia a maioria dos jogos, né? Você tem um personagem em que ele é mais difícil de jogar, mas que você joga com ele e quando você masteriza, você mostra pra todo mundo. Fuck yeah, zerei com sangue F, porra! Chris Redfield, ele é claramente a dificuldade. Que nem no Pokémon tinha o Red, você escolheu a dificuldade escolhendo o Pokémon. No Resident Evil, você escolheu a dificuldade escolhendo o personagem. O Chris era mais difícil e a Jill Valentine era mais fácil. O problema é quando você pega o Zangief. O Zangief, ele tem, tipo, ele joga num jogo em que muita gente tem projétil, muita gente é rápida pra caralho e você tem que colar no cara e agarrar o cara na época do Super Nintendo. Era uma coisa. Cara, mas aí, eu sei que já é a terceira vez que eu falo de futebol, mas depende da tática que você usa. O Zangief, eu aposto pra vocês que se o Joel Santana jogar Street Fighter, ele joga com o Zangief. Que é claramente um personagem de ficar na defensiva e esperar o cara e dar o um agarrão nele. Cara, eu vou ensinar uma coisa pra vocês, noobs. Quando o Zangief gira no. Ele faz evade, ele esquiva. Ele esquiva da Fireball, beleza? Tudo bem, cara. E a mão verde também. A mão verde e o giratório. Mas a mão verde não tinha no sul. A mão verde só foi no Hyper Fight. Vai tomar no seu. Senhor Eternidade, o problema é que você é moleque, foi criado em casa, mimado, e não ia pra fliperama. Ficava só na casa com o leitinho da mamãe. Quando você ia pro fliperama, tinha o supremo cara que jogava com o Zangief. O nego falava, caralho, o maluco que joga com o Zangief chegou. Fala baixo. Cara, não pode ver a gente aqui não, cara. Ele botava a ficha assim, escolhia o Zangief. Quando o maluco chegava no celular, fala, pode botar contra? Você fala, claro, pode botar. O maluco bota contra, aí escolhe o Zangief. Aí você pensa assim, ou o maluco é muito noob, ou eu tô fudido. Porque não tinha meio termo. Isso é verdade. O maluco masterizava o cara, fudeu. O maluco era um viciado, fudido. Aí o maluco escolhia o Zangief, você ganhava de perfect. Ou ele te ganhava de perfect. Mas sabe que o Zangief, ele tem aquela clássica, o clássico método se pega. Mega mata, né? Lógico. Se pegou aquela porra daquele agarrão, tu já se fudeu. Vocês conseguem lembrar de algum outro personagem que é difícil de masterizar, mas quando você masteriza... F-Zero, por exemplo, ou então o Mario Kart. Caraca, quando você jogava com o Bowser ou o Donkey Kong, eles são muito mais difíceis de jogar, mas eles andavam muito mais rápido, porque a aceleração era mais baixa. Em compensação, a velocidade final era muito mais alta. Exato. E pra quem não batia, corria muito melhor, mas pra quem batia toda hora, jogava de Koopa Troopa, né? Excelente exemplo. Ah, padrão, né, cara? Quem não jogava com Koopa Troopa, né? Ou Yoshi, né? Ou Yoshi. Excelente exemplo, porque F-Zero tinha o carrinho rosa, aquele carrinho do vilão lá. Do samurai gordo lá. Isso. É. Ele pegava e ele tinha uma aceleração horrível. Só que... Não, esse era bom, cara. O rosa era espetacular, era muito alto, muito boa. Aceleração ótima e velocidade final baixa. Não, eu acho que ele era o único que tinha velocidade final... Ele era o que tinha velocidade final mais alta e aceleração mais baixa no Super Nintendo. Não, o rosinha é o contrário. O rosinha é alta aceleração e velocidade final baixa. Você jogava com ele, que era mais fácil. Entendi. O alienígena do amarelo, por exemplo, era muito mais... Ah, admitiu que é noob. Eu era, pô. Quando eu era criança, tinha muita gente que eu conheço quando era criança, inclusive eu, dava preferência de jogar jogos na dificuldade mais fácil. Não sei se era cultura, se era porque eu era bem mais noob. Não é demérito, não. É percepção que você tem da vida, porra. Quando você é criança, você procura fazer o mais fácil sempre, pra tudo. Pô, agora, que filósofo isso aí. Outro exemplo. Mas é verdade, cara. Olha. Olha. carro branco do Top Gear era muito mais fácil, porque consumia combustível, aí você precisava abastecer menos, não sei o quê. E o cara que conseguia fazer as curvas direito, não batia e não conseguia, aí ele onava, porque ele ia conseguir manter a velocidade final dele alta e oprimia. GG. O foda era quando você tinha aquela Rainbow Road que geral caía toda hora e não dava, cara. Aí tinha que ser Copa Tron. Ah, Rainbow Road, Rainbow Road, eu quando a gente jogava Super Nintendo ainda, eu ficava em casa treinando só Rainbow Road pra esculachar os outros na Rainbow Road. Só pra ele falar, ai, você, eu ganho de você na Mario Circuit, eu ganho de você na Rainbow Road, filho da puta. Era pra conquistar a irmã do teu amigo, que eu sei. É, nunca conseguia. Isso já funcionou alguma vez? Claro que não, porra. Eu tinha 12 anos e era gordo. Eu tava pensando um pouco, tipo, quando a dificuldade não passa por você necessariamente mestrar o cabo do jogo. Jogos tipo, jogos da LucasArts, né? Que eram, não vou dizer que eram jogos necessariamente, mas moleque, pega Monkey Island 2 e tenta zerar sem ajuda, sem nada. Aquilo ali, tipo, ou tu vende tua alma pra descobrir o que tem que fazer ou o que faz. Não, mas aquilo, quando a gente era criança, tinha a ultra dificuldade do não saber inglês. Sim. É, também. Mas, tipo, vamos supor que você soubesse inglês. Moleque, eu duvido que alguma criança tenha pegado o jogo e tenha entendido o que tem que fazer, entendeu? Porque o jogo era de pra caralho. Não era difícil porque você tem que entender a mecânica do jogo. É difícil que ele te trola, entendeu? Água da praia, botar numa máquina fazer biscoito pra dar pra pagar, entendeu? Cara, isso se você chega nessa hora, que é difícil pra caralho, assim, né? Eu acho que o Throttle tinha uns esquemas assim também, que você tinha que ficar por tentativa e erro pra descobrir o que você tinha que fazer, brother. Exatamente, sim. E tem um jogo. Cara, tinha uma parte muito escrota que tu tinha que chutar a pedrinha no timing certo, cara. Caralho. Não, era na posição certa, não? Era no cantinho, era um pixel. Não, acho que era o timingzinho que tava tocando o barulhinho. Não, era isso? Cara, eu acho que era. Aí acho que quando eu tocava, você tinha que tocar a pedrinha. Eu lembro em Full Throttle que tinha uma hora que você tinha que pegar o carrinho de controle remoto do vendedor e você tinha que tirar o cara dali. Você queria comprar um negócio, mas ele não queria te vender, você queria pegar um negócio. Aí você queria pegar o coelhinho, você tinha que roubar o coelhinho, só que você tinha que extrair ele. Aí você tinha que. Aí você roubava o carrinho dele, pegava a pilha do coelhinho, botava no controle do remoto do carrinho. Aí tu pegava o carrinho, controlava o carrinho até pra dentro do estádio. Aí o cara fala, porra, foi pra dentro do estádio, agora vou ter que ir lá pegar. Aí ele ia embora, aí você roubava a caixa. Ah, mas isso é tranquilo, vocês lembram de Day of the Tentacle? É. Claro, da LucasArts também. E tinha um que você tinha que pegar uma macarronada e botar em cima de um manequim. Uma múmia. Era muito sick. Não, isso, antes disso você tinha que botar. Você tinha que pegar a macarronada e botar na água pra ela ficar mole, porque antes disso era tipo miojo duro, tá ligado? E você tinha que roubar a dentadura do cavalo. Tinha que contar uma história do cavalo dormir. Ai, era muito. Esse jogo é genial, cara. Esse jogo é sick. É do Bernard. Aí, eu tô reformulando. Bernard. Eu acho que esse vai ser um dos jogos mais difíceis da história, hein? Cara, tipo, tu para pra pensar. Esses jogos, eles têm um padrão de dificuldade. E, tipo, você não categoriza por dificuldade que você escolhe. Nada, mal. Tu botou o disquete, o CD no computador. Tu, tipo, vai com a cara e a vontade. E, tipo, eventualmente você vai parar de jogar. Vai deixar o jogo mofando em um mês. Até você, pô, será que se eu clicar em todos os pontos da tela vai funcionar alguma coisa? Cara, tem a última teoria. Eu acho que isso tudo tem a ver com o nível de frustração. Hoje em dia nós somos muito menos resistentes a frustrações, porque a gente tem muito mais opção. A gente tem muito mais opção de jogo, muito mais opção de entretenimento. Então a gente não vai ficar insistindo tanto tempo numa coisa que é muito frustrante. E há 10, 15 anos atrás a gente não tinha tanta opção. Então você ganhava, sei lá, 3 jogos por ano, 2 jogos por ano. Então só o seu aniversário, não sei. Então, cara, você ganhava um jogo ruim, cara. Eu cansei de ganhar jogo ruim e me fiz gostar dele, porque tirar tinha opção, sabe? Era aquilo. E naquela época não tinha YouTube, não tinha... Last Corps pra Nintendo 64. Pois é, eu ganhei esse jogo. Foi o meu primeiro jogo de 64, cara. Ai, que triste. Ai, caralho. Vou abrir meu coração pra vocês. Que infância fodida, cara. Aí sua mãe mandou Troll Face. Eu escolhi. O jogo é difícil. Last Corps é difícil, né? Não é mole, não. É questão da época também, né, cara? Você não tinha como... O Solid falou, não tinha YouTube, era muito novo e não fazia sexo com ninguém. É, não tinha internet que nem tem hoje. TV a cabo, não com ninguém é forte, consigo mesmo, provavelmente. É verdade. Ah, é verdade. Eu esqueci que masturbação é uma forma de sexo. É, uma série de coisas que você tem ao seu alcance hoje em dia, tirando sexo talvez, mas que na época você não tinha com tanta facilidade. E aí você pegava o jogo e fazia o degrau por degrau, né? Nível de dificuldade 1, 2, 3, 5. Eu lembro jogando Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Aí eu ficava muito tempo preso numa parte assim, caralho, por tentativa e erro, clicando em tudo no cenário, porque eu não entendi o que os caras estão falando. Aí ficava clicando a porra toda. Aí chega chegava o amigo do meu pai lá em casa e falava: aqui, é assim que faz. Eu, irado, valeu. Aí ele ia embora, aí eu avançava mais 10 minutos no jogo e ficava travado de novo. Pô, é a mulher. O amigo pedófilo do pai do Nintendo. Sempre aqui no meu colo. Cara, naquela época não existia pedofilia. Naquela época não tinha, né? Só o Michael Jackson era pedófilo. É, só o Michael Jackson. O senhor determinado sentava no colo dos amigos do pai dele tranquilo e nunca deu merda. Tomava nunca deu merda. Tranquilo. Pensando aqui, uma parada que hoje em dia é engraçado em cuidar de jogo, é que muitas vezes ninguém faz o corte por baixo, né? Tipo, hoje em dia você muitas vezes se salva muito no jogo, então os jogos eles acabam ficando muito difíceis entre save, né? Naquela época era muito difícil porque, tipo, não só tu não tinha save, como alguns jogos não tinham password, e quando tinha, foda-se, entendeu? Tinha que chegar no final da fase pra pegar o password, entendeu? A parada era difícil, cara. Tu morresse todas as vidas, era começar de novo. E ainda tinha dificuldade da tua empregada jogar fora o papelzinho do password. É, exatamente. Toda, ainda, cara, tinha a dificuldade de, por exemplo, o password do International Superstar Soccer Deluxe, mas o Peter vai lembrar, que era uma porra de 255 caracteres. É muito grande. E você geralmente anotava errado. Caraca, quem nunca anotou um password errado e chegou animadão no dia seguinte, foi lá, não funcionou. Password bom era de Mega Man, cara, porque era mnemônico. Você via o número e cada número tinha uma carinha diferente. Não tinha como você errar. Mas aí, ou então do Aladdin, né? Que era um... Aladdin, exatamente. Acho que eu lembro até hoje do meio do jogo, sabe? Era tipo Gênio, Jafar, Jasmin e Zazu. Aí um que era dois sultões. Era sultão, alguma coisa, sultão de novo e não sei o que. Aí pra... Vocês lembram se Battletoads tinha password? Porque eu nunca consegui zerar Battletoads quando era criança. Acho que não, não tinha. Acho que não. Battletoads é muito hardcore, bom pra caralho, sem piedade, rasga... É, os japoneses falaram assim: vamos fazer um jogo que é só pros caras foda jogarem. As crianças vão ficar de fora da sala, vão chorar, moleque. Pra começar, vai ser um sapo essa porra. Vamos ser babado. Sapo. Bombado. Sapo bombado. Cara, o jogo é bizarro, porque ainda tem aquelas fases, tipo, que você monta num jato, ou você surfa um tronco, whatever, que você tem que desviar muito ninjamente das paradas, e é muito tenso desviar. Aí você volta pra terra, aí vem 1 milhão de inimigos, aí se você já não tá jogando co-op, é impossível zerar. Impossível. Não, aquele da motinho só tem como tu passar se tu decorar, senão não tem como. Exatamente. E pior é que, tipo assim, o que acontece? Não era a primeira fase, é tipo, sei lá, quinta fase. Aí você vai lá, chega até a quinta fase e por tentativa e erro vai decorando. Morre, acabou o jogo, volta pra primeira fase, vai até a quinta de novo. Até a quinta. Aí você tenta decorar de novo. Aí na quarta vez que você chegou lá, aí você decorou e consegue passar. Puta. Na quarta vez, se for pronto, passa na quarta vez. Caralho, que época fodida, cara. E a gente jogava, né? Hoje em dia você faria isso, cara? É foda. Eu faria. Sabe o que é pior ainda? Em dezembro, quando eu fui pra Recife, pra casa da minha avó, no avião eu fui jogando Mega Man, eu não entendi, no computador. Tem o penúltimo chefe antes do Willy, é Yellow Devil, acho o nome dele, que é um monstro amarelo, que ele vai se desintegrando e tirando as partes dele contra você. Puta, é muito filho da puta, isso, é muito... Essa é a perda mais difícil. Não tinha dash. É só B.A., pulo e tiro. Pulinho. Da puta. É o bicho mais difícil da história dos videogames, cara. Eu só passei essa porra que eu decorei. Eu tenho gravado o meu gameplay inteiro de Mega Man 1, eu gravei. Eu vou colocar no YouTube, ver se eu acho essa porra. Às vezes que eu morri. Assim, você decora, se a primeira pecinha for mais baixo ou mais alto, já sabe o padrão de todas as outras. Se tu não decorar, tu vira presunto, maluco. Vira presunto. Tu vira um monte de bolinha amarela. Primeiro, você tem que decorar. E a partir do momento que você decorou, você tem que saber quanto você tem que pular pra cada uma. Você tem que controlar exatamente quanto você pula de cada pecinha. Porque se você pular demais na pecinha que não precisa, até você cair no chão, a outra já veio e já te pegou. É, exatamente. Então tem o fuck your ass double. É, não, e eu fiquei pensando, cara, o Ninja Inimigo falou também uma parada, tipo, de jogar com a galera, né, co-op, como você pode amenizar ou aumentar a dificuldade. Moleque, co-op só é, tipo assim, coisa pra que ajuda na dificuldade, quando o filho da puta do seu amigo não tá com a energia toda, pega a sua, assim, quando ele não pega a energia, né? Quando ele não pega energia, isso. Energia no final, aí fala, deixa a energia, o cara tá passando por cima. É o quê? Filho da puta! Pum, morreu. Altered Beast, cara. O cara vira o Lobor, aí você, caralho, vou virar o Lobor. Aí ele pega a parada, ha, se fudeu. Não, o maluco já tá com energia no máximo, ele vai ver o frango no chão e pega. Tá falando, não, eu fui dar um soco no cara e pegou o frango. Filho da puta, presta atenção, caralho. O jogo ainda tem tipo friendly fire, né? Tu bate no cara e ainda bate no seu... Ah, maluco, porra. Não, e quando é beaten up? Quando é beaten up, você encosta no outro cara e agarra o cara, sacou? Aí fica um agarrando o outro, assim. Aí o cara fica puto, aí começa uma discussão no meio do jogo, aí vira um fighting game, um contra o outro. Acaba até um matar o outro. E é irado que tem jogos que quando os caras começam a bater entre si, os inimigos param e ficam olhando. Ué, Battletoad não é assim? Battletoad é assim, é verdade. O inimigo, a IA para e fica te olhando, batendo o outro. chegando mais uma vez no final da nossa podcast. Eu gosto de jogos hardcores pra caralho, né? Não, porque dificuldade é fun station. Exatamente. Se você fosse jogar o jogo hoje, Ilapso, se você fosse jogar um jogo que você acabou de abrir, você ia escolher qual dificuldade e por quê? Tendo em base os nossos ensinamentos de eu gosto de joguianos. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço sempre. O último jogo que eu abri foi o Dead Space, já tem alguns meses, na verdade. Eu coloquei no hard, porque você tem que jogar no modo difícil, caras. Porque o jogo nada mais é do que um reflexo da vida que você não está podendo viver no momento. E a vida, todos nós sabemos, não é fácil. É verdade. E a vida não pode ser fácil, cara. Você não pode deixar ela ser fácil, porque você que deixa a vida virtual acontecer ali. A vida não é fácil, e para muitas pessoas a vida também não é normal. Ou é mal feita, né? Alguns jogos a vida é muito mal feita, aí fica difícil muito pra caralho. Cara, eu acho que o problema do mundo é os jogos no Easy, cara. A galera fica jogando jogo no Easy, aí depois vai no cinema fazer assassinato, vai na escola, entendeu? Pois é, né, cara? Ou safe game, né? Ou safe game. É fácil sair matando, cara. Não é. Ou de repente é o safe game. O cara acha que se ele salvar o jogo antes de entrar no cinema e matar todo mundo, ele vai dar load depois do foda-se, entendeu? É, cara. O problema tem que aprender. O problema dos jogos é o safe game, cara. Tem razão. A vida não tem Ctrl Z. Não tem Ctrl Z. Não tem safe state. E às vezes eu tento, cara. Eu aperto no teclado imaginário Ctrl Z aqui, mas não rola. Não rola, é foda. Eu fico puto com isso também. É zoado pra caralho. Quando você fala aquela merda, então. Cara, eu lembro que na época que eu jogava muito emulador de Super Nintendo, acho que no ZS10 o atalho pra load state era F4. É, né? F4. Eu tô falando que o Sunubi usava safe state, mas enfim. F4. É. Demorou até o final do programa pra provar que você é noob. Ah, isso é verdade. Você é noob. E eu saí como o único não noob. Droga. Enfim. Aí, tipo, de vez em quando eu tava fazendo alguma coisa aleatória e eu tava F4 no ar, assim, pra dar load state no lado. Não, mas jogava sempre com o botão de aceleração de frame apertado, né? Então era acelerado F4, F2, F4 acelerado, blum, blum. Ah, sim, lógico. Era tudo na ATM alta, né? Então, HGK Solid, me fala como é que as pessoas podem entrar em contato com a gente e mandar suas sugestões, críticas, elogios e porradarias para esse podcast. Por e-mail, eugostodejogos@baixofrentesoco.com ou através do Twitter. @baixofrentesoco, né? Isso. Ah, tá aprendendo aí. Já tô melhor que o Senhor da Eternidade. Que é dupe. E se o cara quiser entrar no site, votar no Disco Ninja e fazer comentários e sei lá. É www.baixofrentesoco.com. Olha só, é isso aí. Você vem direto do MMA Urgente, o que que é isso? MMA Urgente. Ei, ei, ei, ei. Se eu pudesse, eu matava mil. Tá bem interno. Então, o MMA Urgente é um projeto aí do Senhor da Eternidade. Mais umas pessoas que participam. Um podcast, videocast, site sobre MMA. Então é só ir lá e conferir. MMAurgente.com. MMA é site? É site. Não, MMA é luta. Pô. MMAurgente.com é site. Ah, tá. Sapinho! Mamute, você faz alguma coisa de bom pra fazer propaganda hoje em dia? Ou você quer divulgar o seu ID da PSN, sei lá? Cara, o Charles Bronson acabou de passar aqui, falou que ele editou o podcast, tá finalizado, vai passar, então é possível que o Sinatra volte. Então, vai, cara, tem uma péssima. Aí, Mamute, tem uma péssima notícia pra você, cara. O Charles Bronson morreu, cara. Acho que foi em 2008 que ele morreu. Sabe que você é muito infeliz, cara, porque ele nunca morreu pra mim. Ah, seu noob. Ele vive dentro de todos nós, né, cara? Digo, a pistola dele vive em todos nós. Ih, caralho. Ih, caralho. Além disso, eu queria dizer que quem não conhece o Mamute é só pegar a reprise daquela novela da Globo, Eterna Magia, tá? Tem um personagem bentinho, pô, muito tá, bem interpretado tá por ele. Não é sei, cara. Se repassar, alguém pode ver. É só pegar o videozinho do Mamute na internet, cara. Todo mundo conhece. Procurei no YouTube o vídeo dele pegando as gêmeas da Malhação. Uou! É verdade, uou, boas puxas. Faz lá. Capítulo 5, temporada 2. É isso aí, Mestre Splinter. Manda um beijinho pra até semana que vem. Até semana que vem. Beijinho. Não vai mandar um beijinho, brother? Beijinho. Dá beijo pra sua namorada, cara. Ela tá ouvindo agora. Ah, um beijo, namorada. Beijo. Abraço. Beijo desanimado, cara. Tudo bem. Até semana que vem. Até semana que vem. Muitas pessoas botam no hard e muitas pessoas botam no difícil. Algumas pessoas mantêm no normal. Agora, por que... Algumas sabem que hard e difícil são sinônimos. Perdeu a vida. Hard pode ser duro, entendeu? Ah, beleza. Especificar. Que tipo de contexto que você tá pegando é que tá difícil. Que jogo que você vai nas opções pra deixar duro, né, cara? Puta que pariu. Pois é.